Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Logado Cast, o seu momento de diversão e entretenimento semanal. Eu sou Edu Sasser e junto comigo aqui um elenco de altíssimo gafo e elegância, começando com ele, Léo Oliveira. Garçom, eu quero paz, dança comigo, eu remexo e te deixo bem levinho, caipirinha de limão, toma comigo, daqui a pouco é só nós dois e um colchão. Olha, Brito, sinceramente. Assediando o garçom. Assediando o garçom. Os garçons importam, né? Né? Empoderam seu garçom, né, local. Uhum. Exatamente. E também temos ele, que você já ouviu a voz, né? Márcio Zanon. Corre, vem comigo, que eu vou te mostrar. Na toca do coelho, você vai ter que pular. Aqui a toca é funda e aqui é delonga. No país das maravilhas, vai bater a meia onda. Vai, taca, tanana. Bem pra toca do coelho. Nossa dupla. Olha. Já tomou um fit, né? O garçom na toca do coelho. Pois é, garçom Alice. Alisson. Alisson, né? Unha Brito. Mas estamos começando mais um logadinho maravilhoso, incrível, sensacional. E vamos começar, obviamente, com o nosso bloco de notícias e amenidades, né? O bloco favorito do brasileiro, né? O brasileiro não tem nada, mas tem o bloco de notícias e amenidades aí para alegrar o coração. E vamos começar com a notícia aí, menino. Triste, né? Que eu vi que o Zanon ficou revoltado nas redes sociais, porque um site, né, dizendo aqui, a gloriosa Variety, dizendo que não teremos Eternos 2, tá? Cancelled, tá? Não, eu vamos tô ver revoltado. Só mulher feia ganhando. Meu peito é duro, isso. A gente é toda natural. Eu e minhas velhas lá, minha Angelina Jolie, belíssimo. Eles cancelaram o filme da Angelina Jolie. Então, e eles estão aí pendurados, né? Quem estão pendurados? Os Eternos. Ah, tá, pensei que era Marvel. Não, estão até hoje no céu, esperando julgamento. Tá lá com a estátua, né? Esperando, né? Tô meio parada no... Ah, mas a estátua agora a gente já sabe que vai estar em Capitão América 4, né? Porra, né? Depois de 87 anos, lembrar que tem uma estátua ali, né? Que nem era pequena, né? Ah, né? A gente sabe agora que vai ser ali a origem do Adamantio, né? Adamantio Origins. Vai ser daquela estátua lá. Vai sair o Wolverine de dentro? Vai, e vai ser o Henry Cavill. Wolverine. Olha, spoiler! Achei que ia ser o Daniel Radcliffe, né? Também tá outro Wolverine. Exato. Ou tudo vai ser que o sabemos sobre Adamantium, né? Tudo que sabemos sobre Adamantium. Você viu qual foi a nova fanfic do povo, que é de Wolverine? O Gossip Girl, o Yu, como é que é o nome dele? Pen alguma puta coisa? Puta que né? Pariu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Não, né? É o novo fancast, né? Olha. Ah. O fã tem que acabar mesmo, né? Por isso que fã não pode ser ouvido, sinceramente. Exato. O fã tem muito que acabar, cara. Sinceramente. Ai, que fã ódio. 2024. Sim, chega de fã, gente. Eu, hein? Fã não leva nada ninguém a lugar nenhum, não. Eu, hein? E já que a gente falou aí, né, de tudo que sabemos, né, no glorioso, a sequência aí, tudo que sabemos, então temos mais um episódio do Tudo Que Sabemos sobre a 21ª temporada de Grey's Anatomy, né? Eita, é um grande retorno, hein? Novidades, né? Exato, que eu vi aí sites, né, tipo, o site do Ovo dizendo que é um retorno emotivo da personagem que ninguém conhece, né? Mas... Meu anjo, ninguém sabe quem é essa mulher, ninguém lembra. Que é a grande doutora Sidney Harron, né? Interpretada pela atriz Kali Rocha, que fez gloriosos 8 episódios entre a segunda e a quarta temporada de Grey's Anatomy. Olha, que saiu no encontro com o Derek, né? E era a grande rival de Merenda. Que inclusive ocupou o lugar de Merenda quando Merenda teve que fazer uma pequena licença, né? Nossa, ela ficou no lugar de Merenda uma época? Por um episódio, né? Porra. Delícia. Marcou, famosa. Né, menino? Marcou. Porque quando surgiu essa notícia, eu falei, gente, eu não lembro dessa mulher mais branca na minha vida. Aí fui consultar e vi que ela participou de 8 episódios. 8 episódios de 400 e trelelê de Grey's Anatomy, entendeu? Aí eu falei, nossa, realmente. É todo mundo esperando Cristina, Izzy e Karev, né? Aí vem fulaninha de 8 episódios. E aparentemente ela vai participar de 3 episódios dessa nova temporada de Grey's Anatomy aí, né? Inicialmente, porque tudo é inicialmente agora, né? Inicialmente vai participar de 3 episódios. Assim como o glorioso Boca, né? Que também foi confirmado aí na 21ª temporada, aí participando de pelo menos 5 episódios dos 18. Que isso, hein? Nossa, depois de comprar morar na casa de Benedita de favor, né, menino? Vai ter aí 5 episódios. Vou ver muitos diagnósticos ainda de neurodivergência no corredor. Ai, também, né, menino? Gastando dinheiro de passagem como se não houvesse amanhã, né? Pra poder ir e voltar toda hora de Boston. Olha. Leva uma vida de Boston, né? Por isso que eu tomo uns trago. Meu Jesus. Que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu, cara. O que mais a gente tem aqui? Tivemos uma notícia, assim, desdobramentos, né, da morte aí do Matthew Perry. Que, gente, eu fico impressionado como esse homem não consegue descansar nem depois de morto, né? Porque hoje foram presos lá, hoje no dia que a gente tá gravando, né? Foram presos 5 pessoas, entre médicos e traficantes. E aí surgiu uma informação de dentro da investigação de que os médicos lá receitavam a ketamina para ele por valores muito altos e absurdos, porque supostamente ele tinha grana. E ele depois... E aí o Matthew Perry começou a pedir pro assistente dele comprar a ketamina com traficantes, né? E aparentemente a overdose que ele teve de ketamina desses traficantes, fornecida por esses traficantes. Inclusive, um dos traficantes diz no celular que essas mensagens deveriam desaparecer logo depois que eles ficaram sabendo da morte do Matthew Perry. Meio pesado, né, gente? Todo dia uma notícia pesada, assim, pra esse moço. Gente, eu espero muito que a alma dele consiga descansar, porque aqui em terra não deixam descansar de jeito nenhum. É complicado demais. Que mais a gente tem aqui? Menino, vocês viram o trailer da gloriosa Grotesqueria, nova série de Ryan Murphy? Não vi. Né? Porque foi só uma colagem de um monte de cena bizarra. Parecia que a gente tava assistindo uma temporada de um teaser de American Horror Story, né? Inclusive, eu acho que vai ser a American Horror Story do ano, porque esse ano não vai ter American Horror Story, né? Pelo menos ninguém anunciou nada até agora. Poxa! Menino. Mas ele arrumou um lugarzinho aqui, né? E a gente vai ver a Grotesquerie aí, protagonizada por Niecy Nash, né? Niecy Nash Betts. A gente também tem o Courtney B. Vance, né? Que é o marido da Angela Bassett. E também vamos ter aí Travis Kelce, né? O noivo de Taylor Swift, aí, estreando na atuação. Menino, só agregados, é um né? Nesse elenco. Só agregados. E aí a gente... Vai ter 10 episódios essa primeira temporada, né? E vão ser assassinatos bizarros que acontecem. E a Niecy Nash, ela é uma detetive que vai investigar esses crimes. E ela começa a perceber que alguém ou alguma coisa tá, tipo, querendo dar um sinal pra ela através desses crimes. E já estreia agora no final de setembro, dia 25 de setembro, estreia aí o primeiro episódio desse... Essa gloriosa série de Ryan Murphy. Ryan Murphy bombando, né? Porque essa semana também saiu, aí sim, saiu o trailer, que foi do American Sports Stories, né? Aaron Hernandez saiu o trailer. E essa já estreia na metade ali, acho que volta de dia 19 de setembro, contando a história do Aaron Hernandez, né? Que era uma grande promessa de futebol americano aí. E terminou preso, e depois dele estar preso, ele... Acabou, né, encerrando com sua própria vida também, uma barra. O famoso Aaron Hernandez, né? Aaron Hernandez. E a gente vai ter Ryan Murphy setembro inteiro, né, menino? Porque setembro também tem Dr. Odyssey, né? Na verdade, do começo de outubro. Ah, não, é setembro ainda. Dr. Odyssey, né, na ABC aí com Joshua Jackson. Ryan Murphy dominando a televisão, hein, menino? Porque acharam que ele estava morto. Enquanto isso, Shonda Rhimes. A gente falou na semana passada das atualizações de elenco da série da Kim Kardashian, que também é do Ryan Murphy, a All-Star. Acho que não. Porque a gente teve a notícia lá que a Halle Berry e a Glenn Close iam entrar, né? E logo uma semana depois a gatinha saiu. né? Falou assim, menina, esqueci meu café no fogo. Né? Conseguiu um atestado aqui, nem queria não, mas meu médico insistiu muito. Exato. E aí, logo na sequência que ela saiu, anunciaram outras pessoas que vão estar no elenco de All's Fair, né? Porque pra quem não sabe do que é All's Fair, vai ser um drama jurídico, né? Produzido pelo Ryan Murphy e pela Kim Kardashian. E a Kim Kardashian é a protagonista, porque é um escritório que apenas mulheres advogam, né? É a premissa original de The Good Fight, né? Uhum. Daiane Luca. Daiane Luca ia fazer esse grande escritório. E aí entraram pro elenco de All's Fair depois da saída da Halle Berry, Sarah Paulson voltando pro cativeiro de tia, né? Voltando aí pro cativeiro. Niecy Nash, que tá em Grotesquerie, vai estar em também All's Fair. A Naomi Watts, que entrou pro cativeiro da titia em Field 2, né? E a Teyana Taylor, que essa não é tão conhecida, mas também tá entrando aí pro grande cativeiro de titia, né? O celeiro. Pô, sem Bilu. Ah, amigo, dá tempo ainda, que eles não começaram a filmar. Dá tempo. Quando daqui a pouco adiciona aqui, Bilu, no elenco. Né? Mas eu queria ter um amigo como o Ryan Murphy, que ele tá sempre colocando as pessoas nos projetos, né? Ele sempre traz a turminha dele. Ele nunca deixa ninguém de fora. Isso eu acho louvável. Não contrata a mãe Leia? Não contrata. Mas... É, cagou pro elenco de Glee, né? Depois que Dada disse que não faz mais papel de viado, ele falou, então não me serve mais. E o resto ficou com Deus. Serve, exatamente. Não traz mais ninguém, né, menino? Essa barra aí. Mas titia tá com tudo, menino. Tá com tudo e não tá prosa. É, série boa não tem, mas... quantidade tá aí, né? Não, ele tá pra todos os lados, né, menino? Porque se a gente for pensar aí só, nesse minutinho que a gente falou, foram 4 séries novas de titia. Sim. Quatro séries aí, bombando. Enquanto isso, Shonda lutando pra fazer uma na Netflix, né? Que não é dela. Que não é. E falando de Netflix, né, menino? Magnatas do Crime, de The Gentleman, foi renovada pra segunda temporada. Olha era aí. Era pra ser uma minissérie, né, menino? Mas ganhou mais uma temporada. Graças a até o James de cueca, né? Exatamente. Um grande sapore. E tá confirmada as voltas do Theo James e da nossa brasileirinha, né? Caia Scodelario também. Ah, adoro Caia. Muito, muito boa atriz. Ah, é uma pena que ela não fala como a neta da Maria da Gladys, né, menino? Eu falo português, mas acho melhor falar em inglês. Eu amo minha avó. Eu amo minha avó. Que saudades da minha avó. Ai, que maravilhoso. Falando em renovação, menino, The Traitors, renovada aí pra temporada 4 e 5, pelo que eu sei. Eita. Né? Então teremos muitas traições aí, pelo menos até 2027. Haja aí survival, hein? Ah, o bom que tem survival pra dar e vender, né, menino? Sim. Big Brother também tem bastante, né, menino? Big Brother também tem bastante Big Brother já, não tem? Nos Estados Unidos? Tem. Tem. E se for pegar o elenco do Bravo também, o que não falta é Housewife e... É, Beth, Bachelorette. É, bastante elenco, dá pra... bastante. Eu sugeri duas participantes de Married to Medicine pra estar em alguma dessas temporadas aqui, que foi a Quad e a Mariah. Queria muito que tivesse. Ah, tinha que botar isso de Justin Hartley, né? Ah, eu adoro, Christian. Mas Christian agora vai ser atriz de verdade, né, menina? Quer ser atriz? Ah, é? Aham, uhum. Ela vai até fazer uma série. Eu acho que a gente comentou aqui que ela vai... Do Ryan Murphy? Menino, pode ser que seja. Se bobear, né? Quer ver? Vamos ver aqui. Chrishell. Que, aliás, anunciaram aí a data da estreia da 8ª temporada de Selling Sunset. Né? Tá anunciada aí. Meu Deus, tem nem mais imóvel em Los Angeles pra vender. Já venderam tudo, né, menino? É. Ai, tem que começar a revender os que já passaram. Eu também acho, né? E aqui, cadê? Chrishell. Não tem, menino. Mas alguma série, né? Que vai ter. Do Ryan Murphy. Provavelmente. Porque todas as séries da TV americana atualmente são do Ryan Murphy. Uhum. Menos Bridgerton. Menino, vamos ter aí uma... Ah, Ryan falando em Ryan Murphy, né? Ryan Murphy tá com outro projeto também aí, né? Chamado Mid-Century Modern, né, nova série aí, criada por Ryan Murphy e também por Max Mutikny e David Cohen, né, que são os criadores de Will and Grace. Eles são os criadores e produtores aí de Mid-Century Modern, que vai ser estrelada por ninguém mais, ninguém menos do que Matt Bomer, né? E o Nathan Lane. Ah, deve ser bem hétero essa série. É de viado mesmo essa série. Tem que ser desviado tudo, Matt Bomer. É, vai ser de viadão. E, inclusive, quem vai dirigir, quem dirigiu o piloto foi o James Burrows, né? Que dirigiu todos os episódios de Will and Grace também. Vai dirigir essa série. E o pessoal ficou impressionado porque eles gravaram o piloto não tem nem 2 semanas e a série já foi aprovada pra ser completa, né? Ter temporada completa. Que parece que aparentemente o piloto é muito bom, muito engraçado. O poder da viadagem. E essa série, ela é inspirada em Golden Girls, né? Inspirada em Golden Girls. E ela vai ser centrada em 3 amigos GLS, né? E que eles decidem passar ali os melhores... É do Zelador Pelado? Isso! Amo, isso! Um clássico. Que a gente tava só com o piloto, e agora ela foi aprovada pra essa série. Olha aí. Agora vai ter a série. E aí tudo muda, né, menino? Quando a mãe do Nathan Lane vem morar com eles, né? Com o GLS. Olha. Um grande hit. Eu tô animado. Tô vendo. Eu tô animado. Não pelo Ryan Murphy, né, menino? Mas porque tem todo o contexto, toda a galera de Will and Grace, e eu sou o Will and Gracer, né? Todo mundo você tá animado pela chance de ter uma série inspirada em Golden Girls, né? Ah, sim, com o Zelador Pelado, né, menino? Isso. Como não, né? O Brasil pede. Ai, ai, que maravilhoso. E quem não cumpre promessas, menino? Jara de Padalek, né? Depois que teve sua série cancelada aí, né, a gloriosa Walker, falou que a CW não era mais a mesma, que tava trabalhando muito tempo, que ia parar um tempo pra descansar, né, talvez não fosse trabalhar mais. Já voltou atrás, né, menino? Porque ele foi confirmado aí na 3ª temporada de Fire Country, esse grande hit aí da CBS. E um detalhe, ele vai entrar pra fazer um backdoor pilot, né, de um possível segundo spin-off de Fire Country, que já tem o primeiro spin-off, que é o Sheriff Country, né, protagonizado por Morena Baccarin. E aí estão dizendo que ele vai entrar para fazer esse backdoor pilot, aí que pode ser um novo spin-off de Fire Country, esse grande hit aí. Não, e tá todo mundo pedindo, né, porque essa série eu nunca tinha ouvido falar, agora já tem um spin-off, já vai ter o segundo. Menina, tá na Netflix, né, a Fire Country. É. Aham, na Netflix, a primeira temporada. Boa. Menino, é um procedural de bombeiro, né? Ah, sim. Você lembra que é aquela baseada na história real do Max Thierrot, né? Quando ele foi bombeiro na juventude, e aí ele é criador, produtor da série. O Max Thierrot de Bates Motel? Sim, Max Thierrot de Bates Motel. Eu lembro de você falar de alguma coisa dele, mas pra mim era algo que ainda tava em desenvolvimento, não algo que já tinha spin-off e tudo. É, tá indo pra 3ª temporada. Onde? E é um grande hit, né? Porque ela é uma série de 6ª, né? E ela é bem, bem assim, tem bastante audiência. É, pra ser um grande hit na TV aberta hoje em dia, só precisa ser vista por 2 pessoas, né? Que horror! É, tá aí estrela da casa, que tá bombando, né? Ah, é? Segundo a compositora Letícia Colin, estrela da casa maior hit da Globo. Maior hit. Só se fala de tirar da casa, segundo ela, né, menino? A cara dela nem arde, né, viado, pra contar uma mentira dessa. Eu fiquei... Olha, Letícia é Letícia. Ela lançou as fake news e umas verdadeiras também. É, tudo pra divulgar a temporada do... Os outros, né? Uhum. Tudo pra divulgar a temporada dos outros. Essa semana a gente também teve aí o trailer de Only Murders in the Building, né? A 4ª temporada... Eu confesso que eu vi a 1ª temporada de Only Murders e nunca foi uma série que me cativou muito. Mas vendo o trailer dessa 4ª temporada, eu fiquei com muita vontade de assistir. Porque eles vão mudar, né? Vão sair de Nova York e vão pra Los Angeles, porque eles querem fazer um filme baseado no podcast do Steve Martin, da Selena e do homem lá, do Martin, né? E aí as versões que vão interpretar eles são a Eva Longoria, o Eugene Levy e o Zach Galifianakis. E aí, a dona do estúdio é ninguém mais, ninguém menos que Molly Shannon. Mano. E além de tudo, ainda vai ter Molly Shannon. Marvel Civil Liu. Né? Stop Molly Shannon tour, gente. Molly Shannon. A gente vai ter a volta da Meryl Streep também. E, além disso, também foi confirmada aí Melissinha McCarthy também no elenco. Que isso, hein? Famoso. O que mais me assustou é que a Melissa McCarthy vai ser a mãe do Steve Martin. É, mas se Eva Longoria tá interpretando Selena, né, gente? Ai, mas o trailer eu achei muito gostoso de ver, me deu vontade de assistir. Aí eu fiquei pensando, posso assistir a quarta temporada sem ter assistido as outras? Acho que não compensa muito, né? Deixei aí no ar. Te conhecendo, você vai ver as outras todas num dia. Mulher, me respeita. Eu sou uma pessoa que tem coisas pra fazer. Uhum. Ah, até o cachorro confirmou que é latino. Né? Menino, renovaram também. Netflix renovou Supacel. Né? Supacel. A série que teve 6 episódios de Um Grande Vem Aí. Vem aí. Pra segunda temporada. Renovade aí. Estão renovando qualquer coisa também. É, daqui a pouco vem a renovação daquela do menininho que a gente viu da Apple. Ah, é verdade. É verdade. Supacel renovada aí também, grande hit. O que mais a gente teve aqui? Gilded Age, né? Anunciou aí de baseada nada mais, nada menos do que 8 pessoas no elenco novo aí. Inclusive a Andrea Martin, o Bill Camp e a Merritt Weaver vão todos estar aí. E já que eu falei de Gilded Age, né? Lembrei aí de quem? Christine Baranski, icônica, falou que Mamma Mia 3 vai acontecer, sim. Amor! Fui eu que pedi, sim. Ela falou que vai acontecer. Vai ser baseado no espetáculo da Suécia. Adoro! Eu amo. E aí a gloriosa Christine Baranski disse que teve em Londres com a Judy Kramer, né, que é a detentora dos direitos das peças e dos filmes. E ela tá trabalhando já mostrou pra Christine Baranski a história, qual vai ser a história desse terceiro filme. E a Christine Baranski falou que em breve estarão todos se divertindo novamente em uma ilha da Grécia ou da Croácia. Ai, me chama, Cris. Eu fiquei animado, porque sou um grande entusiasta de Mamma Mia. Somos grandes Mamma Mias. É verdade. Até, e da Arlan também, que tem a grande piada da Polônia, né, menino? Uhum. Esse grande hit aí. Então, tô muito animado. Inclusive, falei, né, que queria que fosse em 2028, né, porque o primeiro é de 2008, o segundo é de 2018, e nada mais justo que fazer o terceiro em 2028, né, tá? 4 aninhos aí, coisa rápida. lança logo, a gente sabe nem se vai estar vivo. E aí, vale lembrar que os dois filmes de Mamma Mia arrecadaram nada mais, nada menos do que $1 bilhão, né, os dois filmes. São grandes hits. Nosso MCU do musical. Exatamente, o nosso MCU. Tá aqui, ó, a frasezinha da Christine Baranski. Eu estava em Londres com o Judy e ela está trabalhando em Mamma Mia 3. Me contou a história e o que vai acontecer no filme. Espero que logo possamos estar em uma fabulosa ilha grega ou croata, nos divertindo muito. Ela tá empolgada, gata. Ai, Deus a ouça, né? Ai, gente, e amo a Christine Baranski, né, gente, desde sempre. Amo muito. Menino, daqui a pouco a gente vai ter notícias do mundinho. É assim que acaba, né? Que a guerra não para. Eita. A guerra Justin Baldoni versus Black Lives, ele não acaba. E aproveitando aí esse momento, né? Porque o filme já faturou mais de $100 milhões em bilheterias e ele custou 25, né? Então já mais que se pagou. Anunciaram mais uma adaptação da Colleen Hoover. Também, né, que vai ser o Se Não Fosse Você, né, e aí anunciaram que o elenco vai ser a Alison Williams, a minazinha psicopata de Corra, vamos ter também a mãe da Megan, vamos ter Dave Franco e Makena Grace no elenco, né? Meu Deus, que elenco, hein, e vai ser dirigido pelo diretor de A Culpa das Estrelas, né, e aí a sinopse é a seguinte: a única pessoa capaz de criar um ambiente de paz é Chris, né? O David Franco, marido de Morgan e pai de Clara, que é o porto seguro da família. mas essa paz será quebrada após um trágico acidente que mudará completamente a vida das duas. É isso. Ou seja, a Dave Franco vai morrer. Vai morrer. No começo do filme, provavelmente. Olha. Vai ser o James Franco em Alien, né? Exato. Menino, semana passada rolou aí a D23, né? D23 aí, o grande evento da Disney, a Comic Con da Disney. E entre as coisas que a gente tem sempre nas D23 é a chegada das novas Legends, né? As Legends da Disney. E entre as Legends desse ano, a gente teve Miley Cyrus, né? Nossa Hannah Montana. Jamie Lee Curtis, James Cameron, Harrison Ford e a maior rainha de todas, Angela Bassett, também aí foi honrada como uma lenda da Disney. Tá? A Vicky Miley tava, né, se desfazendo, emocionando as pessoas. Tava muito emocionada, teve uma apresentação de Best of Both Worlds antes, né, antes dela subir no palco, icônica apenas. A Miley não é da Nickelodeon? Não, sempre foi da Disney. Eu sempre achava que a Ana Montana era da Nick. Não, da Nick era iCarly, Sam & Cat, do aqueles meninos lá, Drake Josh. Entendi. Eles que era Nick. Aquela galera do documentário do mal. Isso! A galera que sofreu um pouquinho na infância é da Nick. Que horror. Deadpool e Wolverine passou aí a barreira de $1 bilhão, né? Então, surpreendendo ninguém, esse grande hit aí também. E falando da gloriosa D23, tiveram bastante anúncios aí do universo da Disney, não só apenas Marvel, né? Mas tivemos aí o primeiro trailer completo, né, de Mufasa, o Rei Leão. Eu não sei se você viu, né? O filme chega no Brasil dia 19 de dezembro. E assim, eu tô muito confuso, né? Porque eles vão contar a história pregressa do Mufasa, que ainda então rei, né? Monarca soberano. E nesse segundo filme vão inventar que ele foi adotado, né, menino? Que ele foi adotado. E que o nome de Scar era Taka. E ele era bonzinho. Que? Eu fico pensando. Aham. O nome do Scar original era Taka. Taka. Entendi. E ele era bonzinho, Scar só pra ser vilão mesmo? Aparentemente sim. E o sonho dele era ter um irmão. Então, quando eles encontraram Mufasa, ele ficou super feliz. Super ET, mas em algum momento essa amizade vai acabar. Será que tem os leões preenchendo os papéis de adoção? Ah, provavelmente. Provavelmente vai ter toda uma sequência do leãozinho Mufasa ali junto com os outros leãozinhos no orfanato e tal. Eu acho que vai ter muito. Mas eu confesso assim, eu achei os gráficos melhor. Os animais estão com mais expressivos. Expressão. Né? É, agora estão com expressão, né? Mas eu acho que mexe muito, assim, inventa muita história, de verdade. Acho que inventa muita coisa. Achei problemático. Eu acho que faz muito sentido, na real, né? Porque... Nenhum. É isso. Eu gostei do live action e eu tô achando isso aí tá, vamos ganhar dinheiro fácil. Uhum. Que é a proposta da Disney, né? Toda essa D23 foi pra mostrar o quanto eles querem ganhar dinheiro de forma fácil. Que a gente também teve o primeiro trailer, né? De Branca de Neve. Que é só Just Branca de Neve, né? Não tem sete anões, é Branca de Neve só. Aí, que a Rachel Zegler tá parecendo bem sola, né, menino? Aquele cabelo. Gente, eu vi uns memes maravilhosos comparando ela com as outras pessoas. Ai, perfeita. A pobre. E Peter Dinklage conseguiu, né? O que ele queria, né? Que era uma pessoa com nanismo sem pregada, né? Só ele. Menino, eu vi uma análise, né, sociológica falando sobre... Ah, que nada a ver, porque tem uma pessoa com nanismo interpretando uma das criaturas mais... Eu falei, nossa, uma de sete? Realmente, né? Empregando pra caralho. Bacana, né? É. Agora sim. E também tem Gal Gadot, né, nesse filme, que vai ser a Rainha Mar. Né? E eu tenho que dizer que Gal está belíssima nesse trailer. E eu vi muitas pessoas falando assim, quando ela faz a cena do espelho, espelho meu, existe uma mulher mais bela do que eu. E aí fala, não precisa nem perguntar, né? Acabou o filme, né? Porque o Zegler com o cabelo do Ben Sola, né? Ai, oh, ai, yeah. Maravilhoso. Também confirmou que o live action, né, de Lilo e Stitch estreia no verão do ano que vem, de 2025, com um Stitchzinho muito fofo, inclusive, o Stitchzinho digital. Achei um grande hit também. Ai, mano, aquele Stitch era horroroso. Para. Não era, não. Para. Muito era muito feio. Fofo. Não vai não. falar mal do Stitch na minha frente. Eu nunca assisti Lilo e Stitch na minha vida. Ah, então não pode falar. Usando. Posso sim. Então não tem. Sem credibilidade. E aí também eles vazaram, né? Vazaram os trailers, tudo que tava lá. Inclusive o segundo trailer de Capitão América, né? Admirável Mundo Novo, mostrando aí agora o Harrison Ford se transformando no Hulk Vermelho. Né? Nossa, que as pessoas também arrancaram pelo do cu com pinça, né? Exato, e o CGI tá horrendo. Teve a turma do... Nossa, meu Deus, não acredito, esperei tanto por isso, sendo que é só um Hulk, igual o outro, só que vermelho. E o povo da análise de CGI também, né? Falando o que poderia melhorar, não sei o que, o sommelier de CGI. Sabendo sobre o CGI da Marvel, né? Isso. E aquele povo que fala, ai, gente, vocês acham que já tá pronto, não sei o que, bicho? Põe pronto no trailer, né? Não precisa ficar. Ai, ai. Também tivemos aí a confirmação que a segunda temporada de Percy Jackson vai adaptar o Mar de Monstros, né? Surpresa nenhuma. Até chocando então. Zero pessoas, né? Tivemos o novo trailer de Agatha Desde Sempre, né? Que eu gostei bastante. Eu tinha gostado do primeiro e desse segundo também gostei. Achei turo, né? Acho que vão servir entretenimento. Me acho. E os dois primeiros... Vai ter musical, né? Até, inclusive, a Catherine Han e o elenco entraram lá no palco cantando a música, né? Uma das músicas que vai ter na série. Joe Locke tá se esforçando aí pra sofrer cada vez mais bullying, né? Com os looks que aparecem. Sim. Infelizmente, né, menino? A homofobia bem servida vai ser. Isabel avisa. Que vai ter homofobia mais tarde. Mas estarei nas trincheiras pelo nosso feio fofo. Sim. É que o pessoal, quando vai botar ele pra fazer divulgação de alguma coisa, não ajuda ele em nada, menino. É impressionante. Não, botaram umas fotos dele com o kit de Hatstop aqui, o bichinho tá todo amassado, todo virado do avesso. Sim, cara, que ódio. O bichinho não tem paz nessa casa. Os dois primeiros episódios de Agatha Desde Sempre estreiam dia 18 de setembro, né? Já tá aí pertinho também. Também vazou, né, menino? O trailer de Demolidor, Born Again. Nossa, que também chato aproveitaram... demais. Falaram que vai ser mais violento do que a série da Netflix. Oh, grandes merda. Voltou todo mundo, que era na série da Netflix, e depois não ia ter mais ninguém, de repente voltou todo mundo, né? Bicho, um trailer que parece uma colagem das temporadas da Netflix, mais chato. Eu não vi o trailer. Muito chato, meu Deus. É, eu não tenho parâmetro, porque eu não vi a Demolidor da Netflix, né? Eu acho que eu vi tudo, agora eu não lembro se eu vi tudo. Eu achava bem chata, na verdade. E aí eles renovaram pra segunda temporada, né? E confirmaram que a primeira temporada estreia em março. E vai ter 18 episódios? Vai ter 18 episódios. Não, acho que são 10 agora. Acho que são menos. E eles vão também renovar o cabelo do menino Demolidor, porque tá cada vez mais calvo, né? Claro. Ah, menino, passa uma maquinazinha ali, ó. É que de calvície você entende, né? Entendo, menino. Por isso que eu tô falando. Eu tenho local de fala. Mas amiga, se cortar baixinho, não dá nem pra perceber. Ah, minha, mas a testa do menino tá no meio da cabeça. Dá pra ver sim. Quando ele fizer o Chancellor, todo mundo esquece. Ah, isso é verdade. É verdade. Também vazou o trailer de Ironheart, né? Que finalmente lembraram de Ironheart. Nossa, essa menina já tá com 45 anos. Sim, essa série já tem 15 anos, né, viado? E o trailer eu achei bem ruim, tenho que dizer, que achei o trailer horrível, né? Infelizmente. E vamos ter Shuri, né, na série, vamos ter Shuri. Porra, que e bom. Anthony Ramos. Anthony Ramos? Pelo Dean. O Anthony Ramos podia fazer algum papel com o menino Demolidor, né? Se é a união dos calvos. Calvos Assemble. Ai, meu pai. Tem paquetada que Tony Ramos vai estar. Vai ser. Vai ser Harry Hart, né? Aham, exato. Harry Hart. Harry, de hair. De peludo. Peludo. Eles também mostraram de novo o mesmo teaser do Quarteto Fantástico, né? Que eles já tinham mostrado na CCXP. CCXP não, menino, San Diego Comic Con. Ai, gente, o melhor meme do que eu mandei pra vocês do Chris Evans. Que é pra isso que eu ainda uso o Facebook, né? Pra ver as pessoas reclamando de coisas aleatórias. Aí tinha lá a foto do Chris Evans todo putão em quarteto. E do menino, né? Nosso querido Vecna, não, qual que é ele? O Ed, né? O Ed, Joseph Kosinski. Aí a pessoa falando: como eles me fazem esse tocha humana gostoso com cara de cachorro safado que vai me comer toda a reganhada de quatro, me enchendo de tapa, pra depois substituir por esse Mark Zuckerberg de cabelo pintado, af. Eu amo. E aí depois também teve notícias do mundinho Star Wars, né? Confirmaram que começaram as filmagens de Mandalorian e Grogu, né? E que o filme vai estrear em 2026 apenas. Filme? Tá? Filme, é um filme. Agora vai ser. Quê? Migrou. Filme. Migrou. Eu tava pensando em Star Wars dia desses, assim, né? Aleatório. Alguma coisa que eu vi. Falei, gente, o povo gosta daquele filme dos antigos, né? Que é, na verdade, é o meio da franquia, né? Que eu gosto também. Aí todo mundo reclamou da primeira trilogia. Aí gosta de um filme da segunda trilogia e odeia mais os três. Gente, como é que conseguiu ter tanto sucesso, né? Se o povo só reclama desse negócio da série, dos filmes e tudo. Gente, tudo dói, né, amigo? Gente, dodóizinha. Gente, o povo só reclama das coisas. Não assisto, então não posso ficar reclamando mais, né? Só reclamei quando assisti. É, eu particularmente não sou muito chegado em Star Wars, não gosto muito, assim, não sou um grande entusiasta, mas vi o Obi-Wan, que foi, nossa, uma tragédia, foi ruim demais, né? Mas, inclusive, teve o trailer, o primeiro trailer do Skeleton Crew, que é a nova série do universo Star Wars, com o Jude Law, que estreia agora em dezembro. E eu tenho que dizer que, como não tem Skywalkers envolvidos, eu gostei do trailer, achei simpático, né? Porque vai ser focado num grupo de crianças órfãs. Então achei bacana, assim, achei divertido. Gente, o raio de luz em Star Wars. É, o Shuma tá lá. O Shuma. O Jude Law é a Carolina, né? Vai ter Shum? Não vai, me foi pra segunda temporada. Ah, tá. Também anunciaram aí que vão ter musicais, né? Na Broadway vai ter o musical do Rei do Show, né, confirmado aí pra Broadway. E pro West End, lá em Londres, vai ter o musical do Hércules, confirmados aí pro próximo ano. O que também confirmaram, menino, é que vai ter Frozen 4. Além de Frozen 3, vai ter Frozen 4 também. Ah, é? Eu vi só do 3, que é a arte conceitual, não tinha visto que ia ter 4. Sim, a diretora do filme falou que a história é muito complexa para ser contada num filme só. Ah, isso então, é jura, gente. Dois filmes. Vai ser Frozen Guerra Infinita e Frozen Ultimato. É isso. Não, eu amo Frozen, gente, mas assim, dá para acabar no terceiro. Não tinha nem por que ter um terceiro, né? Mas dá pra gente fingir. E aí eles adiaram, né, o Frozen 3. Eu só não tá namorando mulher ainda, amigo. É, eu acho que vai ter a filha da Ana. Vai ser, o plot vai ser a filha da Ana que vai ter poder. E aí vai lá com a tia Elsa. Elsa. A nova Suprema, né, vai surgir, né? Uhum. Vai ser a Joy Locke, vai ser um viadinho que vai ser filho da Ana. E o filme que ia estrear em 2026 agora foi pra 2027, né? Então Frozen 3 estreia em 2027. Mas ano que vem, 2025, vai chegar no Disney Plus o musical. Né, o musical de Frozen, da Broadway, vai chegar no Disney Plus. É, eles gravaram e vão disponibilizar. Ah, eu quero muito ver Monster. Amo Monster, a música dela, da Elsa. Bacane. Além disso, também anunciaram aí que vai ter Incríveis 3, né? Vai ter aí Incríveis 3. Outro que não precisa. Ah, estão aí inventando. O 2 já é ruim, né, gente? Exato. Vai ter Incríveis 3. E também confirmaram que Toy Story 5 vai estrear no verão de 2026. Esse precisa menos ainda, né? Eu vi um tweet maravilhoso, falava assim, gente, alguém precisa falar pra esses brinquedos superarem, que as crianças crescem mesmo. E a trama do Toy Story 5 vai ser os brinquedos contra a tecnologia, né? Os tablets, os YouTube. O inimigo agora é outro. O inimigo agora é outro. Como se a tecnologia fosse uma coisa que surgiu ano passado. Tablets. Tecnologia cagando. Olha o timing da. É, já devia ser contra o ChatGPT. É, contra o ChatGPT artificial. Também mostraram o primeiro trailer, mas esse vazou também. Que foi o primeiro trailer do Zootopia 2. Né, e confirmaram que vai ter uma cobra agora que vai ser dublada pelo Recuan lá, o menino lá, o que o pessoal paga mó pau pra ele, tudo em todo lugar ao mesmo tempo lá, o marido da Michelle Yeoh no filme. Né? Ela faz a cobra subir. Vai ter outra cobra agora. Uma cobra é uma cobra. Ou eu tô confundindo com a cobra do Kung Fu Panda? Agora a cobra cai. Pode ser. Cobra Coral. É. Cobra Coralina. Também anunciaram que vai ter uma série, né, do... Que a gente viu a Fábrica de Sonhos da Riley, né, no Divertidamente 2. E vai ter uma série dessa Fábrica de Sonhos chamada Dream Productions, que vai estrear no ano que vem no Disney Plus. A Fábrica de Sonhos não é no 1? Não, no segundo. Que eles desenham o sonho em tempo real. O segundo é o de pensamentos, ela tá cortada. Não, é o sonho, claro, menino. Claro que é, gente, não. Menino, então por que o nome do desenho vai ser Dream Productions? Tem a Fábrica de Sonho no primeiro, garoto, que eles ficam encenando lá, fazendo a produção teatral. É porque no vídeo mostrava que era relacionado ao segundo, no vídeo da D23. Porque esse do segundo é tipo ela deitada pensando, aí eles falam, ah, a gente tem que passar pensamentos positivos pra ela ir dormir feliz, não sei o quê. Não sei, menino, mas vai ter. Ano que vem, no Disney Plus. E o que, que vai ter ano que vem também, vocês sabem? Dia 18 de dezembro, Avatar, Fogo e Cinzas. Ah, isso aí tô ansioso, hein? Ah, eu gosto de Avatar, gente. Pra quem não eu gosta, que agora... tem um povo que agora virou um hater do Avatar, né? Antes todo mundo... Graças a Deus, eu sou early hater de Avatar, early não hater. Gosto dos dois. Ah, gosto tanto dos dois. Eu não sou hater, não, eu só não gosto, só não frequento mesmo. É hater, né? Hater. Hater incubado, tenho, como diria a música de Priscila Alcântara. Não tenho tempo pra odiar, então... Ai, não tenho tempo. Desculpa aí. Não consigo nem ver as séries tudo do Olimandas. E pra fechar, a gente também teve o primeiro vídeo de bastidores, né, da sequência dos Feiticeiros de Waverly Place, né, Wizard Beyond Waverly Place, né, que é produzida aí pela gloriosa Selena Gomez também. E o menino do OnlyFans nada, né, de aparecer. Vai aparecer, o homem da calcinha. Ah, vai? Foi contratado? O pai da Selena vai aparecer? O pai vai aparecer. Não, ele vai aparecer de calcinha? Um cuzão bem no alto, como diz o Scarlett. Homens de calcinha importam. Ele é pai dela na série? O pai dela. Sim. Na série. Quem fez o coisa lá que apareceu de calcinha? É. Eu achava que era um jovem. Não, era não. Ele, o pai dela. O pai dela? É. Uhum. Gente, é um menino mega novo. Não, você tá confundindo a pessoa, então. Porque tinha um de Waverly Place que era um menino da idade deles que tava fazendo OnlyFans. Ah, sim, o loirinho, não, mas ele não vai aparecer, não. O loirinho faz, é. O irmão mais novo não vai aparecer. Mas vai aparecer só o irmão mais velho, né, o David Henry, e o pai, com a calcinha. O Jesus não vai ter, né? Ai, David Henry é um delício, mas virou crentaço, né? Não sei se vocês sabem, ele vive militando umas coisas muito esquisitas. Ah, é? É, ele é super pastoral. Cansado, hein, menino? Olha. Mas, pra gente ir aqui pro nosso final, do nosso bloquinho de amenidades, temos aí, né, o que sabemos das tretas de É Assim Que Acaba, né? Que cada dia... Tô esperando esse bloco a semana inteira, que eu não tô entendendo nada, preciso que vocês me informem. Que tudo começou na especulação quando tiveram duas premieres separadas do filme, né? Uma... com o Justin Baldoni, diretor e protagonista do filme, e outra sem ele, né? Que teve a Blake Lively, teve o Ryan Reynolds e tal. E são muitas questões, né, Zanon? São muitas questões. A primeira disse que a Blake Lively contratou uma empresa para editar o filme da forma com que ela achava interessante. E aí... a Sony achou que o corte dela tava ruim e escolheu ficar com o corte do menino. Depois surgiram vários vídeos de, aparentemente, eles brigando no set, né? O Justin Baldoni e a Blake Lively. E aí surgiu uma treta de que ele tinha uma cena que ele ia levantar ela e ele perguntou qual era o peso dela, porque ele tem um problema nas costas, né? Teve isso. E aí também tem o fato de que o Ryan Reynolds escreveu uma das cenas do filme... e tá no filme, né? Essa e data. Que a roteirista do filme não sabia, né? Porque Blake falou não como sabia. Se estivesse num culto. Ai, meu marido maravilhoso, fez uma cena do zero, não sei o quê. Filmamos. Exatamente. Num set intimista. E a roteirista, como é que é? Ué, passou? Ninguém percebeu? Só depois foi pro ar que perceberam? Passa, rodaram, né, menino? Rodaram. É, o próprio Justin editou essa cena escrita por Ryan Reynolds, não notou? É. E aí tá aqui, né, que Blake ficou insatisfeita com o resultado do filme, que ela teria contratado outra empresa para criar uma versão alternativa, além de ter deixado o Ryan Reynolds reescrever cenas do filme. A roteirista não sabia que Ryan Reynolds interferiu na criação da cena, e questionado se voltaria a dirigir uma sequência do filme, o Justin Baldoni mandou: acho que Blake está pronta para dirigir. Só isso que ele falou. Mandou essa brabíssima, né? E pra. E ele não vai estar, então, no próximo? Eu não, já não teria ele, né? O como ator, porque o próximo já não tem o abusivo, né? É, eu tava lendo a sinopse que ela vai ter o relacionamento. É o romance dela com o outro. Mas que é, vive permeado pelo ciúme do ex-marido. Aí eu achei que poderiam colocar ele. Mas acho que vamos botar outro ator, muito fácil. Mas assim, né, eu tava pensando sobre isso. Não quero ser a pessoa que vai ficar do lado do homem assim, né, sem questionar as coisas. But o jeito que Blake está agindo tá sendo bastante estranho. Não só em relação à briga, se teve ou não, como ela vende o filme, né? É. Ela tá dizendo: meninas, botem seus vestidos florais, venham prestigiar. Sendo que não é Barbie, bicha. Ela quer tanto de fazer um movement, né, do negócio. É, e tipo, fica enfiando o Ryan Reynolds em tudo, colocando o Hugh Jackman, sabe? Tipo, umas coisas assim, muito querendo fazer o Barbie Heimer do Wolverine. É, e também pegou super mal essa questão do... Estão chamando ela de feminista de oportunidade, feminista de ocasião, né? Um bafo, assim, tá bem complicado. Mas aí o homem também vai lá e contrata a advogada do Johnny Depp. Aí você fica... Pois é, isso aí pesou, hein? Porque aí muita gente tá falando assim: ah, não, porque a Blake nunca se colocou em questões importantes relacionadas às mulheres. E ele não. Se você entra no perfil dele no Instagram, o link da bio dele é de uma instituição que apoia mulheres que sofreram abuso e não sei o quê, e pereré o pão duro. Nossa, né? Como ele é feminista. É, eu acho assim, a Blake não precisa do nada virar a maior, né, militante de telão de Hollywood. Mas ela ter o mínimo de noção do filme que ela tá fazendo também seria interessante, né? Porque assim, o povo do grupo tava até perguntando, né? Ah, Colin Hoover tá com Justin, tá com Blake? E aí assim, a primeira fofoca foi que Colin Hoover era muito amiga de Justin Baldoni, deixou de seguir depois do processo todo do filme, e que agora aparece nas coisas com Blake sem ele. E a Colleen Hoover já tem um longo histórico de ser apontada pelas pessoas como uma pessoa que romantiza comportamentos bem esquisitos nos livros dela, né? Sim. E aí fez livro de colorido, é assim que acaba, tipo, umas coisas que não cabia muito, né, no filme, com essa, numa história com essa temática. Eu amo. Será que tem os livros de colorido, a mulher tomando um soco, deve ser, não sei, porque eu não assisti o filme. Não tem, né? como eu falei, o filme... eles tratam isso de uma forma bem subjetiva, né? A gente tem três situações de abuso no filme. Uma, você realmente... Eles não mostram, basicamente, que ele vai tirar uma coisa do forno, ela acaba esbarrando nele, ele tecnicamente esbarra nela, né? Porque ele vai levantar e dar uma cabeçada nela. Mas aí depois a gente vê, por uma outra versão, que na verdade foi um soco que ele deu na cara dela. Aí tem a cena da escada, que fica subjetivo, que ele jogou ela da escada, até porque a mulher depois aparece ensanguentada na cama, perguntando o que aconteceu, e ele não fala. E aí tem uma terceira, que ela é bem explícita mesmo, que é quando ela não quer transar com ele, e ele fica forçando ela, e ele morde o ombro dela, onde tem a tatuagem, né, que ela fez pro Atlas no passado. Mas eu acho que o filme todo tem uma aura assim, meio esquisita o tempo inteiro. Mas aí eu vou fazer o papel de advogado do diabo. Não podemos colocar a culpa só em Blake, né? Porque não foi Blake. Apesar de Ryan Reynolds ter reescrito a cena do terraço, ele não reescreveu o roteiro inteiro, né? Então, tem o dedinho do Baldoni ali, tanto na direção... Ele é o diretor, não é? Ele é o diretor do filme. Então, ele aprovou. Você tá saindo, né, gente? Não é... Não era dele direito o negócio, tudo? Sim, exatamente. Então, ele tá crescendo. Então, mas aí a questão é, o filme é estranho, você acha? Porque ele quer tocar muito fundo nessa questão, ou o filme é estranho, tipo, fingindo que é comédia romântica, que é o que as pessoas têm acusado a Blake Lively de fazer? Eu acho que em nenhum momento ele se passa como uma comédia romântica, ele passa como um filme de romance, né? Uhum. E você tem esses momentos, esses comportamentos do personagem dele, que fica bem claro que ele é uma pessoa meio abusiva e não sei se, provavelmente no livro também é assim, né? Que existe um motivo dele ter esses comportamentos abusivos, que foi porque ele, sem querer, matou o irmão quando era criança. Ai, gente, pelo amor de Deus. Explicação é tipo, Christian Grey é masoquista porque a mãe apagava o cigarro dele. Apagava o cigarro, meu Deus. Né? E tem até na cena lá que a irmã dele, depois que a Blake foge dele e tal, ela fala, eu como irmã, cabe a mim ficar do lado do meu irmão. Mas como mulher, se você voltar pra ele, eu nunca mais falo com você. Então, tem essa coisa. É, morde a sopra, na verdade, ali. Mas eu assim, não achei o filme ruim, achei o filme mediano, né? Como tantos outros, assim. E assim, pro bem ou pro mal, toda essa treta tá sendo excelente pro filme, porque as pessoas estão indo ver, né? Então tá sendo publicidade. Você acha que gerada. Pode ser PR stunts, como o povo tava falando? Eu não duvido, não duvido. Mas foram longe demais, não? Foram. E até tem aqui, ó, tensão nas gravações. Segundo o TMZ, Justin deixou Blake desconfortável e criou um ambiente de trabalho extremamente difícil. Primeiro, ele a beijou por tempo demais em uma das cenas e a deixou incomodada. Depois, deixou incomodada com a pergunta, onde antes de um take, em que ele levantaria a atriz nos braços, seria perguntado quanto ela pesava, né? Pra poder pegar, mas aí é porque ele tem problema nas costas, vamos aceitar. Tem problema nas costas. E aí, agora, essa barra... Ah, mas aí tem problema nas costas, ela dissesse 100 quilos, ele ia fazer o quê? Ah, então não vou fazer? É, vou fazer gorda. Tipo assim, não entendi essa pergunta. Ah, Blake, tem problema nas costas. Você pode me falar aqui, só pra ver se eu consigo, se não vou mandar um dublê? Não entendi. E outra, ele não chamou a Blake. Ele que deve ter chamado a Blake pra fazer o filme, seria o diretor, né? Não consigo, não. Vou ficar do lado da Blake, porque ela é mais famosa, mais bonita... E eu acompanho ela mais tempo. E ele só fez o Rafael de The Virgin e odiava ele. Então, cadê ela dela? Muito Tim Michael você. Uhum. É, reparação histórica. E aí, por último, teve isso, né? Que ele contratou essa empresa que defendeu o Johnny Depp, né? Pra cuidar daí da coisa dele. Porque só falam coisas que ele tá fazendo, que não sei o que, e dela não falam nada, né? Então, acho que... Sei lá. É, até ela postou... Na terça-feira, um story, né, lá com um textão dizendo que obrigado a todos que vieram mostrar que as pessoas querem ver filmes sobre mulheres, complexidade que temos. Fala que o Assim Que Acaba é uma história da experiência feminina. E ela fala que tá acompanhando e compartilhando recursos para auxiliar mulheres que sofreram algum tipo de violência doméstica, né. Ela tenta aí limpar um pouco da barra dela também, assim, né. Mas acho que uma coisa ficou bem estranha tudo isso, né? E eu realmente não duvido de ser um pouquinho de jogada de marketing, de assim, vamos esticar pra ver que o negócio tá rendendo? Vamos dar uma esticada aí, que tá sendo pois bom. Mas vai chegar depois e vai dizer que era Brinks, amo Justin? Nunca perguntou meu peso? Acho que vamos esperar passar um tempo pra dizer assim, então, menino, se resolvemos. Mas ele não vai fazer o 2 de qualquer forma. Beijos. Né? Eu acho que vai ser uma coisa meio assim. Mas assim que o filme sair nas locadoras virtuais, acho que vale a pena dar uma assistida, né? É como eu disse, eu acho um filme ok, não me ofendeu. E, obviamente, não sou mulher, mas acho só um filme mediano, como tantos outros que já vi na vida, entendeu? É isso, nada demais, assim. E seguimos o baile, né? Seguimos o baile aí. Nenhuma dama de Pretty Falls, né? Não, mesmo, isso é muito melhor. Nem o que a gente vai falar hoje também, que é um grande hit. Porra. E temos alguma notícia do mundinho Andrew Hill, Leózio? Não, tô atrasado de novo. Não soube o que tá rolando com eles. Uma pena. Eu sei que Sofia tá ruiva, né, agora. Ah, tá seguindo a blogueirinha, né? Que a blogueirinha é ruiva. Sim, você deu a pressão no mercado, pintou o cabelo aí pra um filme. Não sei se combina, né, a coxa no tapete. Mas diz que tá muito feliz, ruiva, que é super divertido, Divertix. Amo! Maravilhosa. Então vamos começar nossas pautas da semana, então, grandes hits aí chegando. Vamos. E, menino, tenho que dizer pra você que foi uma semana complicada, né? Foi uma semana complicada. Eu não digo nem que as coisas foram tão ruins, mas era, como o Zanon gosta de dizer, umas coisas bege, assim... Sem futuro, você fica assim. Poxa, podia estar, sei lá, comendo um lanche, tirando um cochilo. Dando cu, o quê? Foi... pra quem gosta, né, menino? Menos Diego Martins, que é ativo, né? Vidas ativas afeminadas importam, né? É isso, Diego Martins e Alessia, né? O querido Olho Sácer agora conhece até as drags da brasileira, né? Antes não sabia nem... Eita, menino! Tava me preparando pra poder ver o Global, né? Que estreou já essa semana, né? Ah, é, menino? Estrear. Sim. Estreia amanhã, né? Do dia depois da nossa gravação, mas quando essa pessoa ouvir, já estreou. É, Miranda fazendo piadas super engraçadas, né? Viado! Foi muito. Será que Miranda já tá eliminada quando esse programa sair? Ai, talvez, né, menino? Talvez seja aí eliminada. Já tá fazendo os shows aí com Miranda. Com Miranda não, com Helena Maldita, né, menino? É isso. Sucesso. Mas. Começar com duas coisas que eu achei bem begezinha, assim, não sei se os meninos viram, né, e tal. Que Léo falou assim, ah, coloca o filme do Cavill na pauta, né, o filme do Cavill lá, dirigido pelo Guy Ritchie, né, o Guerra Sem Regras. Você já pode me esculachar, porque eu te falei e não vi. Não, mano, não vou te esculachar não, porque você fez um excelente uso do seu tempo, porque, meu Deus do céu, que filme chato, puta que pariu, isso, filme, mano? Chato. Nossa, é muito chato. Assim, o material corporal... Excelente, Cavill, Alan Richardson, cenas sem camisa. Mas o filme é meio blé, porque ele tem uma vibe meio Bastardos Inglórios, né? Dessa coisa atrelada ao nazismo, esse esquadrão que não é reconhecido oficialmente pelo governo. Mas, cara, o filme tem mais de 2 horas. E eu não consegui engajar com ele em nenhum momento. Eu só via e pensava assim... Caralho, meu Deus, por que esse filme não acaba jamais? Eu fiquei bem entediado. Apesar que ele é um filme que tem alguns momentos de ação, assim, que são bem legais, de porradaria, de tiro. Mas não empolga, menino. E olha que eu gosto desse filme de hominho, né? Vocês sabem que eu gosto do filme de hominho. Mas esse eu não consegui engajar. Pois é, eu achei que ia ser tipo o novo Resgate de Chris Hemsworth. Não foi, menino. Se fosse Resgate de Chris Hemsworth, ia ser maravilhoso. Mas não... Não rolou, né, menino? E outro que também não rolou foi Os Provocadores, né? Da Apple TV. Aí com o Matt Damon e o Casey Affleck, né? O irmão do Ben Affleck. Que eu achei que ia ser Divertix. Eu nem vi o trailer desse, na verdade. Só li, tinha lido a sinopse. Eu achei que ia ser Divertix, né? Porque era um filme de assalto. Onde um ex-mariner e um ex-condenado tem que se juntar pra fazer parte de um assalto e tal. Aí você pensa assim, pô, a premissa vai ser legal, vai ser uma comédia de ação. E, meu Deus, outro filme chato, cara. Outro filme chato. Pelo menos esse não tem 2 horas. Aí tá a Hong Chau lá enfiada, fazendo papel de terapeuta. E eu também fui vendo, assim, quem? E esse... Enfiada no filme, no caso. É. Né? E o Casey Affleck fica dando mole pra ela o tempo inteiro, porque ela é a terapeuta do Matt Damon, que o Matt Damon é ex-mariner. E, assim, começa não fazendo muito sentido, porque eles vão fazer lá o assalto no gabinete do prefeito na noite da eleição, porque aparentemente rolam vários dinheiros, propinas e tal, então eles vão fazer esse assalto. O personagem do Matt Damon precisa de $38.420 que ele fala que ele precisa. E aí você pensa assim, tá, ele precisa desse dinheiro pra que tenha alguém doente, uma doença incurável. Não, é porque ele tem que pagar a escolinha e mais não sei o que do filho dele. A creche. E aí o personagem Casey Affleck fala assim, menino, mas tu sabe que tu não precisa pagar esse dinheiro todo aí pra você ver o seu filho, né? Pra você ir no treino de hockey dele, ir no jogo dele, né? Aí ele, ah, mas eu não tenho cara pra fazer isso sem conseguir pagar as coisas pra ele. E o Casey Affleck fala, para de ser doido, né? E aí tem uma enrolação do caralho nesse filme. Poder e seu pai ausente. É isso, pra no final... Poder e seu pai que não paga pensão, né? Pra no final o Matt Damon escutar o conselho do Casey Affleck e ir assistir o treino do menino. Ah, sem pagar as coisas? Sem pagar as coisas. Que loucura. Meu Deus, que lição. A romantização do homem que não paga pensão. Não é, menino? E aí o Casey Affleck fica... né? Ele fica cantando a personagem da Hong Chau o filme inteiro. E aí, no final, ela acaba dando condição pra ele, pra eles darem um match gostoso. E eu fiquei... E aí o assalto em si não acontece. Acontece nos primeiros 15 minutos de filme, porque não é tipo aquele filme de assalto que você vai ter, tipo, ah, vai entrar por aqui, vai forjar isso aqui, não. É, eles tava achando que era tipo 11 homens no segredo. Eu também fui pensando que era isso. Aí, tipo, em 15 minutos resolve o plot do assalto, que eles chegam pra fazer, e eles descobrem, quando chegam lá, que o dinheiro que eles iam roubar já tinha sido retirado pelo caixa-forte, então não tinha dinheiro pra eles roubarem. Aí eles estão com um outro, a Lucy Crazy lá, fazendo um assalto, e o cara acaba invadindo onde tá o prefeito, o comissário de polícia e tal, e ele rouba a pulseira do prefeito. O prefeito é o Ron Perlman, né, o Hellboy. Ele rouba a pulseira do prefeito, que tem o código que abre onde fica todas as propinas deles. Só que eles não sabem, aí rola uma confusão. Ele dá um tiro no chefe de polícia, o chefe de polícia mata esse Alice Crazy, e aí os meninos acabam tendo que fugir, enquanto o prefeito bota todas as polícias, polícia dos outros estados, tudo, pra correr atrás deles, pra poder recuperar essa bendita dessa pulseira, aonde tem a senha do cofre, onde ele guarda a propina tudo. E aí, a partir daí surge essa confusão, e eles vão, né, ser perseguidos pelo prefeito, mas é tudo sem graça, tudo muito sem graça, muito, muito sem graça. Eu fiquei assim, tá bom então, né, menino? Que loucura. Mas é isso, foi muito sem graça. E pra fechar, a trinca... Essa não é nem tão sem graça, né, menino? Que é a série do Adam Pally, né? O Mr. Throwback, que eu fui assistir ontem à noite, né? Eu vi que ela só vai ter 6 episódios na primeira temporada, a série do Peacock. E eu achei que era alguma coisa baseada numa história real, né? Porque tem o Stephen Curry, dos maiores jogadores de basquete dos Estados Unidos. E aí eu achei que era, tipo, história dele e tal. Só que não, né, menino? É uma ficção onde o personagem do Adam Pally, ele era uma grande promessa do basquete. Ele estudava junto com o Stephen Curry. Ele era essa grande promessa do basquete. Mas descobrem que ele era gato, né? O pai dele era o treinador do time de basquete. É, gato é quando gato? Você... É, quando você... faz um esporte que você, sei lá, para fazer parte da sub-15, você tem que ter até 15 anos. Mas como você tem um rosto jovial, às vezes você tem 17, 18, e você passa por 15 para poder estar ali fazendo o time. Aí eles chamam isso de gato. Gente, tipo a menina que joga pôquer no Beautiful Wedding. Isso! E aí, no caso, o Adam Pally, ele tinha 14 anos e ele passava como tinha 12 para poder jogar na liga juvenil da escola. Você conhecia esse termo, Zanon? Era o único que Zanon ideia. Que termo? Termo gato? Gato? É pra pessoa que tá se passando por outra idade pra jogar basquete? Não. Então tá, porque menos mal. Sassi é muito, muito conhecedor dos termos. Straight, né, menino? Straight. Queer, straight acting. E aí, ele vê essa carreira promissora dele cair por terra, né, quando é exposto, que o pai dele diminuía a idade dele pra ele fazer parte do time, e aí ele vira um puta de um fracassado, que tá devendo dinheiro e tal, e aí ele decide pedir ajuda pro Stephen Curry pra poder conseguir pagar, ele tá devendo $90 mil, ele decide pedir ajuda pro Stephen Curry, só que quando ele chega lá, ele tenta roubar uma camisa do Stephen Curry e fala assim, e pra poder vender, né, e pagar as dívidas. Aí ele acaba sendo pego no ato e ele fala pro Curry que a filha dele tá com uma doença terminal e que ela tá lutando contra essa doença e tal. E aí o cara fala assim, ah, então vamos fazer um grande evento, um jogo beneficente pra gente poder arrecadar fundos pra doença da sua filha e ajudar ela. E aí tudo isso naquele formato de mockumentary, porque eles estão fazendo um documentário desse personagem do Adam Pally, né, o Danny, e pra mostrar. Só que ele é um merdão, né, menino? Ele é um merdão, assim, e eu gostava muito do Adam Pally, achava ele simpatiquinho. Mas nessa série ele só tá com cara de sujo, assim, né? E a série não é nem ruim, assim, ela tem 25 minutos os episódios, né, são 6, mas... Quando terminou o primeiro episódio, que eles mostram um pouquinho do que vai acontecer pra frente, eu não fiquei com vontade de assistir. Falei, tá bom, achei, né, que você ia falar, eu cheguei no fim do sexto, não sei o quê. Não, eu não fiquei com vontade de assistir, não me pegou. Os personagens não são interessantes o suficiente pra me fazer isso, pra me fazer ver. Assim, não engajei. Mas não é uma série ruim, não. Acho que quem gosta, principalmente desse universo do basquete, de gato, gosta, né, de comédia, de gato, acho que pode curtir. Acho que pode curtir bastante essa série. Mas pra mim... É o primeiro American Sports Story, né? Isso, exato. Pra vocês gateiros. É, entendeu? Então, pra mim, não ornou, né? Infelizmente. Ó, eu tô até aqui, ó. Gato é o jogador que altera a sua idade real para parecer mais jovem e poder jogar em categorias de bases inferiores com idade avançada do que é permitida, entendeu? É isso, a pessoa se passa por uma idade para poder jogar numa idade menor, fazer parte de times menores. Aí você fala assim, ah, você é mó gato, na verdade, quer dizer que a pessoa tá mentindo a idade. Aham, exatamente. É basicamente isso, arrasou. Mas, seguindo aqui então, vamos falar dos dois episódios finais de Mukiranas Brasil, né, que encerrou aí a sua primeira temporada e começou muito bem e terminou funezinha pra caramba, né? Terminou muito da sem vergonha. Nosso último episódio é um negócio assim, que é só dicas de acampamento, né? De como gastar pouco em viagem. Aham! E aí você fala, tá, mas o cara só gasta pouco viajando. E leva a namorada pra acampar e ela reclama que tem bicho. É, cadê meus mukiranas, né? Uhum. O penúltimo eu até me entretive, apesar de ter tido gatilho com aquele homem de humanos, né? Que acampa na praia e fica comprando banana pra gastar 10 reais por dia, porque eu conheço uma pessoa exatamente daquele jeito. E é podre até o jeito dele falar igual. É, sabe esse povo que fala assim, ah, eu não preciso de um trabalho fixo, eu posso fazer uns trabalhos aqui e ali, e aí junto dinheiro para viver alguns meses, e aí depois quando eu preciso de novo eu vou atrás de outra coisa. Aí esse homem passou essa vibe, né? Ele ficava nessa de vivo eternamente de férias. Só que as férias dele é dormir numa barraca na praia, comprar batata velha, né? Coisa velha que ele não precisa cozinhar. E explorar a namorada dele, né? Que é uma esquisita do caralho também. Mas pelo menos não é mukirana, né, menino? É, diz ela, né? Porque ela acha. Ela fala assim, ah, a única mukiranice dele que eu não me acostumo, que não sei o quê. Aí ele fala que não usa sabonete, usa leite de magnésio no sovaco. Ai, que nojo. E ele fica lá se esfregando, sensualizando com a câmera, né, menino? Aham! Gente, pra vocês! Essas pessoas, pra mim, tudo cheira azedo, essas pessoas. Aham. Uhum. Gente, leite de magnésio no sovaco? Pelo amor de Deus, né? Não, com certeza. E a segunda parte desse episódio é aquela maluca que faz as tatuagens sozinha, né? Aham. Uhum. E lava o carro com a água da chuva. Eu falei, nossa. Maravilhosa a cena dela lavando o carro com a água da chuva. Falei, nossa, uau! Fiquei e aí chega o namor dela, que é quem ensinou ela todos os truques, né? Pra aparecer nos últimos dois minutos de episódio. Aí fala, ela aprendeu tudo comigo. Cara de pau podre também, né? A cara de pau podre horroroso. Eu fiquei assim. Eu amei que o homem do leite magnésio, ele fala assim, né? Ah, porque eu não preciso de toalha pra não ficar carregando por aí. Aí eu lavo minha roupa no banho e me seco com a roupa úmida. Aí eu fiquei, hã? Aí ele anda com as coisas num poste de Nielly Gold, né, que ele fecha, põe o celular dentro, aí põe dentro de outro pote de suplemento, enfia umas borrachas e vai nadar pra fazer travessia, segundo ele, com Jade Picon. Não faz sentido nenhum isso, meu pai. E aí ele, tipo, fala assim, ah, eu tenho que pegar carona, fazer uma viagem longa pra encontrar minha namorada, pegar Dudu, né, que é o cachorro. E aí eu fiquei, mas por que você não põe sua barraca já perto da sua namorada de Dudu? Tem que ficar viajando, pegando carona. Não é, menino. Eu também achei um pouco. Fiquei assim, ué, mas, gente, what's going on? What's happening? Fiquei a própria Karen Walker. E o plot do celular, né? Que ele põe 10 reais de crédito a cada 2 meses e 29 dias pra não ter a linha cortada. Eu nem sabia que tinha mais isso de acabar a linha do celular, cancelar. Pra mim, isso era coisa do passado. Pois é, achei que enquanto tivesse o crédito, tava rolando. É, eu não sabia nem que tinha pré-pago ainda. Né? E aparentemente você pode chegar no sacolão nas coisas e perguntar, vem cá, onde que é a mesa dos produtos velhos pra eu comprar mais barato? Aham. É igual a Cacau Show, né? Que tem a prateleira do chocolate quebrado, né? Do sacolão tem também, né? Ah, é? Tem essa, amiga? Você não sabe, pelo menos aqui que eu. Aqui do shoppings que eu vou, tem uma prateleira que tem tipo uma caixona com chocolate assim que não sai, que tá perto de vencer ou quebrado. E é, perto de vencer eu vejo muito no mercado e tal, mas quebrado não tinha visto, não. Não, tem quebrado. E geralmente é aquele chocolate que ninguém compra. Que é aquele que tem coisa dentro lá, pimenta, uns de café, uns esquisitos. Nossa, eu ia morrer sem saber, amiga. Amanhã eu vou, acho que na cacochona da Moces, que eu vou com minhas colegas, e aí eu vou tirar foto da prateleira. Que a gente sempre vai comer um fundinho. Informação, né? Cultura muquirana. É isso! Capricorniana, né, gente? Eu tenho que honrar, né? Meu sangue. Arrasou na muquiranice, amiga. Não tô como igual a primeira, né? Que rouba a comida do prato alheio, toma a coca do copo dos outros. Nossa, mãe, pelo amor de Deus. Olha, Brito, sinceramente. Sinceramente, Brito. E tem um homem também que um ano sem comprar cueca, as cuecas estão tudo furadas, tudo deplorável, né? Ah, é o homem da viagem, né? É o homem da viagem. As cuecas tudo furadas. Esse povo que viaja, que não sei o quê. Não entendo como viaja essa gente. É porque até no rolê da viagem ele fala, né, que ele gasta, sei lá, R$50 por dia. Não, mas aí fala assim, a mulher começa a dar as informações, porque ele economiza 1.000 no ano. Aí ele economiza 2.000 a cada 3 anos. Você fala, gente, mas ele tá economizando quase nada. Tô vendo essa mulher que ele vai conseguir viajar todo assim com esse dinheiro. Aparentemente é um grande hit, né, amiga? A gente que não sabe nada de economizar dinheiro. Eles que sabem, né? Vivem na merda e estão aí, né? É, mas é porque esse mesmo ele fala assim, ah, tem uma amiga minha que ia gastar 5 mil numa viagem de, sei lá, tantos dias. Ah, e eu passei verdade. Um mês na Europa. Eu acho factível, porque ele tava fazendo mochilão, ele ia ficar num lugar barato, comer lixo e tal. Dormir na rua. Exato. Ai, a gente é muito burguesa. Mas né? Achei que terminou muito fraco essa temporada. Acho que ela começou tão com o pé na porta, com a mulher gastou lá. Tudo no começo. É, e aí no último episódio, uns casos fracos que você fala, nossa, que bosta, né? No último episódio na Carioca, né, menino? No último episódio na Carioca, finalmente. Tinha que ser, né? Que... A Carioca. Mas o dela também, eu só penso que é só realmente uma pessoa que quer economizar dinheiro, né? Que a gata faz o rolê das obras da casa, né? Ela mesma faz o rolê das obras da casa e não sei o quê. E por isso que pra trabalhar, que eu acho que é certo, né? Você tem criança, você põe isso que é pra trabalhar. Sim. Mas ela ainda é boa, que ela dá... Que ela dá R$20 pra cada um pra poder fazer. Ela dá 50, não foi? 50 aí, R$50. Achei generosa. Eu também achei. Eu também. Eu não daria nada, porque assim, tô te dando comida em casa, filha da puta. Só digo que esses filhos dessa moça daqui do Rio, daria tudo, né, os filhos da noiva cadáver pra ser filho dela. Né, os bichinhos, só humilhado, não. Desnutrido. Jamais vou esquecer daquela mulher com aquelas mechas na frente do cabelo. Mas assim, senti que não vai ter segunda temporada disso, não. Tu acha? É, amigo, porque Max tá aí cada dia mais falido, né? Ah, é. Verdade. Já disse que vai proibir compartilhamento de senha no fim do ano. Sim, eles e a Disney, né, menino? Quer acabar com a nossa vida. Uhum. Inclusive, eu esqueci de falar, né, que a série do Pinguim estreia dia 19 de setembro. Vai ser uma quinta-feira, mas a partir do dia 29, quando for ter o segundo episódio, vai ser sempre aos domingos os episódios da série do Pinguim. Gente. É. Estreia numa quinta e depois passa para os domingos, os episódios inéditos. Uma quinta. E a gente tá falando de série da Max, né, menino? Agora o público descobriu Industry, né? Ninguém nunca viu essa série, ninguém nunca falou dessa série. E aí, de repente, Industry é a nova Succession, né? Que o pessoal descobriu também na segunda temporada. Caso Jon Snow, né? Tá descobrindo na terceira. Ah, e os GIF que tá sendo Jon Snow pelado é dessa série? Aham. Aí o pessoal tá descobrindo Industry, que agora é a maior série já feita, né? Ninguém nunca viu essa série, ninguém nunca nem quis saber dessa série, mas agora é o maior hit de todos. Eu vi uma temporada e meia pra mim e consegui odiar todos os personagens igualmente. E vi antes de ser modinha, né? Que vai virar modinha também. Sempre essa barra. A minha bolha não virou modinha, ainda bem. Ah, graças a Deus. tão bom ser viado. Menino, esquecemos de falar notícias amenidades, né? Que Katia Pérez vai ser a homenageada do prêmio de vanguarda esse ano do VMA, né, menino? E aí, a homenageada do prêmio de vanguarda. Ela era vanguarda quando ela lançou Teenage Dream, né? Porque agora... Ai, que era mais... Ah, gente, My Lifetimes é mó gostosa. É ok. Vamos assumir. É ok. Vamos assim, assumir. No começo eu achei muito boa, só que assim, escutei duas vezes, já enjoei. É bonitinho, hein, só. Ai, gente, eu gostei muito de Lifetime. Muito. Eu sou Kit Kat, então vou defender a diva. Apesar de ela trabalhar com Doctor Luke. Apesar de ela trabalhar com Doctor Luke, né? Eu vou aceitar a gatinha aí. Mas achei achei boa. Perto do, né? Sou intelligent. Ah, não, mas perto disso é qualquer coisa, né? Até o álbum do, até o outro álbum que ninguém escutou é bom, né? Uhum. Ai, que absurdo. Mas é isso, né, menino? Então, seguimos aí. Então, Leoz, eu acho que não vamos ter Mucranas 2. Eu acho que não. Olha, se tiver... Mesmo sendo feita com R$50, amigo? É, só se eles já tiverem filmado, igual deu aí, né? Temporada. Ah, é, porque ninguém sai de casa pra filmar só 8 episódios, né? Pois é. Então. Menino, pra mim a voz da narradora era a Patrícia Gomes, eu jurava que era ela. Que é muito mas parecida. Gente, eu falei desde o começo que era Ana Chiu. Não, eu sei, dele. Mas assim, é que agora eu lembrei disso, que toda vez que eu escuto a voz, eu lembro de Patrícia Gomes, que pra mim é a mesma voz. Se fosse Patrícia Gomes, provavelmente não tava ouvindo, né? Bum. Muito hater das migas. Não sou obrigado. Desobrigado, eu sou. Mas vamos falar então aí do maior filme, né, da última temporada aí, cheio de abandono parental e daddy issues, né, que é Manobra Arriscada, novo filme aí do Prime Video, né, One Fast Move, esse grande hit, protagonizado por KJ Apa, que também é produtor do filme. É nova moda, né, que é produtor, diretor, protagonista, né. Exatamente. Também temos Eric Dane, né, que tá estragadíssimo. Bichinho. Max Teamy, aí. Mas tá ótimo, e temos... como ator. Ah, como ator, sim. O Zanon falou que mamaria, mesmo ele... Nossa, sentado, mas tá fácil. Ótimo. Não, não mamaria não, mas achei que ele tava atuando bastante bem. Nossa, gente, mas eu ia muito naquele velho. Mamaria o filho. Mas ele não tava tomando banho ali, o KJ Apa, nesse filme, não, gente. Não, ele não toma nunca, amigo. Ah, mas ele quando tava com cabelinho já... verde, acho que dava pra... Ele só tomava em verde, porque o outro filme que ele fez... Que filme que ele fez lá, que era do futuro, lá, que a gente viu? Não do tinha futuro? Que era alguma coisa de que ele... Ah, da pandemia! Ah, verdade. Ah, ele... com Sofia Carson! Isso. Ele também não tomava banho, não, ali. É verdade, com Sofia Carson. Nossa filha. Em vez dele não tomava banho, não, que ele vivia lutando, suado, e não aparecia no chuveiro, depois que... E também tem o Comandante Adama, né? Tem, com o cabelo, né, oleosíssimo, transbordando. Como assim. O velho da moto. Uhum. A moto é ótimo. E também temos uma pirulita nova geração, né? Pirulita New Generation. Ruim demais. Ah, ela é pirulita? Aquela moça? Ela é pirulita, é. Ela é pirulita e bissexual. Nossa, E mãe, né? Ah, ela é mãe? Nova mãe? Ah, ela é mãe. No filme ela é mãe. No filme, ela é mãe. É verdade. Achei que era uma pirulita, mas é no filme mesmo. Que tem esse plot twist, né, menino? Porque, pra quem não sabe do que se trata, né, Manobra Arriscada e One Fast Move, KJ, menino, ele é do exército, só que ele faz rachas aí pra poder ganhar dinheiros, né? E num desses rachas aí dá ruim pra ele, porque ele destrói vários carros de polícia na perseguição. Aí ele vai preso, fica 6 meses preso, e acaba recebendo, como é que é, dispensa desonrosa do exército. E ele decide ir pra cidade no interior do cu do Judas, aonde papai, né, Max Teamy, mora. E que ele foi um grande piloto de motors, né. Apesar de não ter ganhado nenhuma corrida nos últimos 20 anos, como o General Adama fala pra ele. Pensando aqui que é um filme todo bolsonarista, né? Que é de motoqueiro, com um homem que foi expulso do exército por fazer merda. Olha. E aí ele vai pra essa cidade lá. Ele não conhece o pai, né? Nunca viu o pai. E vai pra lá. Pra vovô nada, né? abandonado. Esse filme, ele é todo de abandono parental, né, viado? Uhum. Porque o Maxime abandonou o Riverdale. O velho da moto não tinha pai, por isso ele não quis ter filho. O pai da criança da pirulita abandonou os dois. Uhum. É um filme repleto de abandono parental. É uma crítica social foda, né? Esse filme. Exato, menino. Quem abandonou, abandonador. É isso. Quem abandonou primeiro, o ovo ou a galinha? E aí ele chega lá nessa cidade e fala pra Maxime: então, você é piloto? Eu sou seu filho, quero ser piloto também. E aí Maxime fala assim pra ele: mas menino, mas tu não sabe nada de moto. Ele falou: claro que sei, sou muito veloz e furioso. E gente, assim, eu não odiei o filme, achei o filme honesto, divertido, né? Mas eu confesso que eu esperava um pouco mais, assim, na questão de que ele ia começar a competir, porque acaba que competição a gente tem duas corridas só no filme, né? Uhum. E nem vale nada, porque a última corrida é: ah, se ele chegar em terceiro, ele vai se classificar pra poder competir no campeonato de verdade. Aí você fala: ah, tá bom então, né, menino? Que loucura. Essa galera. Não, mas eu não esperava várias competições incríveis, não. Achei bonitinha a relação deles mesmo. Max time uma hora todo preocupado que a Art caiu, que se ralou todo. Uhum. O maior medo do Maxime era o Art cair e se ralar de moto, né? Se ralar. Achei fofo. Achei assim. Foi bem diferente do que eu esperava. Quando eu vi o trailer desse filme, eu falei. Aí quando eu fui ver, eu falei. Ah, foi assim? ET. Fofo. Achei ET. Mas assim. Também. Achou fofo? Achei. Eu achei bonitinho. Acho que passou o tempo pra ver. É um filminho gostosinho de ver, Sessão da Tarde. O romance é ruim, porque você não engaja com aquela menina, mas pelo menos a gente tem uma cena aí com o Cade emoção nos braços. A pirulita entregando a atuação, menino. Ai, entregando. Nossa, chato. Servindo act. Gente, do nada, né? Ela lança assim: você não contou que foi preso, ele, você nem contou que era mãe. Gente, é um pouco. Que foi do nada, né, menino? De repente, assim. Do nada, essa mulher tem um filho. Pirulita é mãe. E aí você fica assim: meu Deus, mas como assim? Que, né? E achei maravilhoso, assim, achei. De um nível, assim. É divertido. Eu achei honesto o filme, né? Mas eu aí é o problema meu, da expectativa que eu criei baseado em outros filmes de motoca, de competição de carro. Ah, menino, mas também não sei como que expectativa você criou com o Cade Apa sendo protagonista e produtor, né? Já era pra ter com a expectativa lá embaixo. Não, e o cartaz desse filme é podre. Ai, o cartaz desse filme ruim. É horrível. Mas eu achei que Menino Arte tá bonzinho nesse filme. Acho que tá melhorando desde Riverdale. Também achei, tá evoluindo aos poucos. Porque o Maxime já tá bem como ator. Ele ainda tem que ter um caminho a percorrer, mas já tá bem melhor que era em Riverdale. Uhum. Olha esse pôster. Olha o pôster desse filme. Acho pôster de filme de hétero. Não, é muito ruim. Ah, é você já viu pôsteres muito piores, pelo amor de Deus. Não, com certeza. Pegar qualquer pôster de filme do Tube, tá no mesmo nível. Do Tube? Da família Tube. Mas é muito ruim esse filme, esse coisa. E esse homem tá sempre com as camisas rasgadas, né, gente? Cheia de furo. Nossa, menino, isso me dá um nervoso que ele faz no date, primeiro date com a menina, a camisa toda com a gola esgarçada e rasgada. E, nossa, só porque ele foi preso uma vez, ele não tem roupa boa? Ele saiu do exército, não tinha exército, não podia ter roupa. Usava a roupa do exército, né? Mas ela também nem se ligou, né, que ela só queria sentar. E é isso. Tava doida pra dar o rabo aquela mulher. Exato, e ele já virou pai de família na sequência, né, menino? Ah, ele tá fazendo o que Mac Steven não fez, né? Sim. Mas eu acho o filme bacaninha, divertido, assim. Não muda a vida de ninguém, né? E até o clímax do filme também é outra coisa que se resolve super rápido, né? Que é quando ele briga lá com o Mac Steven, porque o Mac Steven fala do abandono parental e tal. Aí o Maxime dá um soco na cara dele e fala: vaza da minha casa, seu filho da puta, seu ingrato. Aí ele vai preso, né? Porque ele queima a moto do que o Maxime fez pra ele. E aí o velho da moto vai lá, salva ele. E aí pega a moto que custa milhões. Falou: menino, comprei essa moto, sabe como é que era? Sou assim, não consigo resistir, mas vou te dar essa moto pra você correr aqui, o grande prêmio. Do nada, velho, era o acumulador de moto, né? Aham, exatamente, numa cidadezinha que não... Né? Que eu fico pensando, ele tem uma loja de moto na cidadezinha no cu do Judas. Aí tinha umas motos de 3 milhões lá. E fico pensando, gente, quem vai comprar essa porra dessa moto? Ninguém vai comprar essa moto. Essas motos vão ficar tudo aí pra sempre. Mas aparentemente, grande tour ali dos motoqueiros, né? Da cidade. Uhum. Olha. E aí tem o. Eu amo que eles criam a empresa, a equipe rival, né? Do pai e do filho lá. E aí você pensa assim: ah, tá bom, vão ser os rivais, né? Só que não, né? Tirando ali a primeira parte que ele dá um cutuco no KJ Apa, que o KJ Apa sai catando com a vaca, depois não tem mais nada, não, né, menino? O grande vilão é o próprio pai que compete com ele, né? E ele tem que mostrar que ele é uma pessoa melhor, ele vai ver o pai depois que caiu e se ralar inteiro. Caiu igual um saco de bosta. Foi competir com o novinho, se fudeu. É isso. Quis medir, né? E não conseguiu. Vral. Só isso que eu tenho a dizer. Eita, como tá hétero. Nosso cadu, né? Ai, ai, maravilhoso. Mas, assim, é um filme honesto. Acho que, é como o pessoal lá no grupo gosta de dizer, é filme de pai. Uhum. Filme... Ah, e eu falei pro meu pai, pai, vi um filme que é a sua cara pra você assistir. Ele começou a ver, achou muito ruim, ele foi assistir um outro filme que ele já tinha visto. Tipo, é, Top Gun, que ele já viu 15 mil vezes. Achou muito ruim, foi ver Exploited. Ai, eu amo. Mas antes da gente seguir aqui, eu queria falar de uma experiência cinematográfica que eu tive essa semana. E assim, fez banheirão no cinema. Vocês sabem, vocês são meus amigos mais próximos. Vocês sabem que eu frequento muita coisa ruim, que eu vejo muita coisa ruim, eu consumo muita coisa Você ruim. Jura? Mas nunca pensei. Mas um dos filmes que eu assisti essa semana, eu me senti ofendido. São poucas coisas que me ofendem, né? Mas eu fiquei muito ofendido com The Mousetrap, né? Um filme canadense, porque esse ano, aquele primeiro Mickey lá da que aparece quando vai ter o Walt Disney Animation, que é aquele Mickey tá assoviando, ele entrou em domínio público, né? Então, eles decidiram fazer um filme de terror aonde uma entidade, que é o Mickey, começa a matar um monte de jovens sem nenhum motivo, tá? E assim... Viado, tem trabalhos de escola melhores do que esse filme. Eu só posso dizer isso pra vocês. Eu vou compartilhar aqui pra vocês verem o naipe. Porque as meninas que são... as vítimas desse filme, elas trabalham numa desses arcades, né? Que tem vários jogos e tal, nananã. E aí uma das meninas vai fazer aniversário e os amigos decidem fazer uma festa surpresa pra ela no arcade. E eles reservam o arcade e tal, e ficam ali, acho que 8 pessoas. Só que o chefe e o dono do arcade, ele é apaixonado pelo Mickey Mouse. Então ele fica vendo desenho do Mickey Mouse, ele tem máscara do Mickey Mouse. E aí tem uma entidade na máscara do Mickey Mouse que possui a máscara e possui ele. E no momento que ele bota a máscara do Mickey Mouse, ele começa a teleportar, começa a falar e as vozes dele sair nas caixas de som sozinha. Ele fala como o Mickey? Fala como o Mickey. Ele fala assim? Fala assim! Fala, apresentado! Eu vou te matar! É isso. E olha a qualidade de centavos dessa máscara, gente. Mas você assistiu no cinema? Eu não entendi essa parte. Não, assisti em casa, viado. Ah, tá bom. Você falou uma experiência cinematográfica e como? Ah. Não, porque é uma obra cinematográfica, né, do audiovisual canadense, né? Porra. E, gente, olha o naipe dessa protagonista aqui, né? Que ela é a única sobrevivente. E o pior, né, tem um gancho... aonde dá a entender que ela vai se tornar a Minnie, né, no próximo filme. Olha. Minnie Driver. Viado. É uma das coisas mais pavorosas que eu vi, sem sacanagem. Assim, é muito, muito, muito ruim. E vale dizer que no começo do filme tem um disclaimer que vem naquele formato de daquelas aberturas do Star Wars, que o texto vem deitado assim e tal, que eles falam, que eles explicam várias vezes. Gente, esse aqui é o Mickey, mas não tem nada a ver com a Disney, nem com os parques, nem com nada. É porque o ratinho caiu aí no domínio público. A gente decidiu fazer um filme de terror, mas não tem nada a ver com a Disney. Disney, pelo amor de Deus, não processa nós. Entendeu? Fica tranquila. E assim, é apenas o auge do lamentável futebol clube, esse filme. Aqui tem uma foto melhor do Mickey. Olá! Né? É assim, meu Deus do céu. Por quê? Por que, senhor, alguém pensou em fazer isso? E é isso, pra você ver, o filme do ursinho Puff é ruim, né? Botar na escala de coisas que são similares. O filme do ursinho Puff é ruim. Esse aqui consegue ser pior do que o filme do ursinho Puff, que é ruim, né? Porque o filme do ursinho Puff, eles ainda tentam fazer alguma coisa ali pra contar uma história. E esse aqui é sem o menor sentido, gente. Eu fiquei mesmerizado e não no bom sentido. Eu fiquei ofendido. Há muito tempo eu não ficava ofendido com o filme, mas com esse eu fiquei. Fiquei mesmo. Complicado. Mas vamos falar então de uma série que estreou. E eu fiquei sabendo que ela vai estrear no Globoplay em outubro. Né? Vai estrear no Globoplay em outubro. Que é Fallen. Fallen aí estreou. É a série que só dá pra assistir no obscuro da internet, né? Exatamente, em canais aí do Glorioso Telegram. Eu tenho que dizer que eu vi dois episódios, né? Eu vi dois episódios de Fallen. E eu ainda não tô entendendo a história, tá? Eu sei que teve um filme ali em 2015, 2016, que era uma ruindade sem fim, né? Eu não sei se vocês chegaram... É de Anjo, não é essa série? Uhum. Eu acho que é de Anjo. Menino, eu vi uma minissérie, ou série, eu lembro, de Fallen, que era com Paul Wesley, de TVD, e com a brasileira Fernanda Andrade. Era um filme, não é? E não tinha nada a ver com isso que essa série tá fazendo. Então, peraí. Então, teve um filme e uma série antes dessa série. Não sei. Vamos googlear? É, porque essa série... tô vendo aqui que tá como TV Movie, esse com o Paul. Mas eu vi um que eu lembro que era mais de um episódio. Eram uns 3 episódios, se eu não me engano. E é breguíssimo. Porque eu tô vendo aqui que no segundo tem o Jeremy Irvine como o Daniel, né? E assim, eu vi esses dois episódios da série, né? E eu ainda não entendi por que ela veio. Assim, não entendi mesmo. Porque eu acho que eles... Porque eu sei que tem a série de livros, né? Isso, tem. Tem a série de livros. Só que assim, eu vou ler rapidinho a sinopse da minissérie que eu vi pra vocês verem se tem alguma coisa a ver com isso que a gente assistiu, ó. Ah, tem aqui, né? Anjos Caídos, em 2006, e depois teve Anjos Caídos 2, A Jornada, em 2007. Olha aí. Que é com Paul Wesley. Aí tem um Fernando outro que tem dois aqui, ó, que é essa que eu conhecia, do Paul Wesley, eu não vi. Aí teve um outro aqui. É porque a do Paul Wesley que eu tô falando, ele fala aqui que é uma minissérie de 3 partes, que a primeira foi lançada primeiro como telefilme, depois eles lançaram o resto. Ah, e aí a história... Anjos Caídos 3, do Destino. A história dessa é assim, ó. 2017. Quando Aaron Corbett completa 18 anos, começa a ouvir animais e ver anjos. Ele descobre que tem poderes para salvar vidas e a missão de dar redenção aos anjos caídos na Terra. Com isso, cai numa cilada por uma vida por Lúcifer para que possa voltar ao céu e tomar o lugar de Deus. O que tem a ver com esse plot dessa série de agora? Não sei. Mas, menina, eu acho que esse daí que você viu não era baseado no filme, não. No livro, não. Será? É, porque aqui esse outro Fallen, ó, que tem aqui, é uma menina se encontra em reformatório após terapia, pois foi culpada pela morte de uma criança na escola, sente atraída por um colega de escola. Ela tá numa escola. Fizeram tipo um coisotinho aqui. É, na escola. É, tá aqui, ó. Eu tô vendo aqui. Fallen, no filme de 2016. Aí tá aqui a sinopse. É isso mesmo. A menina se encontra no reformatório após a terapia, pois foi culpada pela morte de uma criança. Na escola, no caso, o reformatório, né, ela se sente atraída por um colega sem saber que ele é um anjo e a ama há milhares de anos, né? Aí tá aqui, né? Lucinda, ok, a mesma personagem que a gente tem lá. Tem Roland, tem a Pan, tem a Doreen, né? Tem o Trevor. O Dan. Tem o Daniel, tem. É, então os personagens, então eu acho que esse aqui era mesmo. É, e eu lembro desse filme que esse filme era muito ruim. Esse filme era muito ruim. É, eu não sei, eu vou tentar ver aqui quantos episódios vai ter essa série. Acho que 8. São 10. Porque a gente viu 2 episódios. E saiu todo já, né? Já, saiu no streaming alemão. Ah, é, porque ele ia estrear na Inglaterra também, né? E aqui no Brasil só em outubro. São 8 episódios. É. E aí a gente tem a menina, a Lucinda, né? Que a gente encontra ela. É. Obrigado, Lucinda. Se eu quisesse conselho... Ai, cara, me diga. Conselho de mendiga. E a gente tem a gente conhece a Lucinda ali não, fugindo de um incêndio, aparentemente numa igreja na Hungria, onde supostamente ela estava tentando salvar uma pessoa, mas essa pessoa morreu. Ela é condenada, né, a 8 anos de prisão, mas como supostamente ela tem problemas psicológicos, ela vai é sentenciada a 2 anos ali numa instituição privada, né, Sword and Cross, e ela vai pra lá. E essa instituição é cuidada pela psicóloga do Ted Lasso, né, em versão dupla, uma com chapinha e uma sem chapinha, e tem uma coisa meio religiosa, meio mística lá, né. É um culto, e ela, né? E ela fica vendo uns vultos, né, porque ela é internada porque ela fica vendo esses vultos aí e tal, não sei o quê. E aí ela chega lá, toda rebelde, né, toda bam bam bam. Ela conhece o Cam, que aparentemente vai ser um amigo dela, gente boa, gente fina, nananã. Feio. Eu achei que era o Ken ia ser que ela ia pegar. Depois que eu me entendi. Eu também. Mas aí tem esse plot, né, de que ela conhece o Daniel de algum outro lugar no espaço, né, porque tem esses flashbacks que a gente fica vendo do acidente de moto que o Daniel sofreu, e quem tá lá morta é ela, né, ela que tá morta. Agora você vê, se Daniel for um anjo, sacanearam muito com a acne dele, né, humana. Deus sacaneou muito com o coitado. Né? Ai, e aí tem a galera, mas aí o que me deixou, assim, instigado depois de ver o segundo episódio, é porque me deu a entender que todas aquelas pessoas que estão ali têm alguma coisa de especial, não somente a Lucinda e o Daniel. Aparentemente todos eles têm alguma coisa que eles não querem, que a psicóloga do Ted Lasso não quer que eles saiam de lá. Eu acho que pode ser isso, não sei. Porque eles falam assim, ah, eu tô aqui há tantos anos e nunca consegui uma condicional. Tô aqui, toda vez que eu tô pra sair, eles aumentam a minha pena e tal. Então meio que vai mantendo eles presos ali na instituição, né? Então eu não sei se todos eles são de alguma coisa, assim, tem um poder, se todos eles são anjos também, e aí eles fazem essa instituição faz essas coisas pra eles ficarem lá, não sei mesmo, entendeu? Mas, assim, eu achei que o primeiro episódio não diz muito a que vem, né? E aí no final... No episódio, 5 minutos ela correndo, depois 10 minutos ela sofrendo bullying no refeitório do... Aí eu falei, gente, sério? Que ano é esse? Não, e no segundo episódio ela já começa, né, fazendo conexões, tentando roubar coisas. Ela já fica toda pra. E a cena do primeiro que Ken cai do penhasco, né, que é 2 degraus de altura, eu achei que ele ia sair voando. Eu também. Tava esperando já. A própria asa saindo do corpo, ou ela indo atrás dele, né, segurando tipo Jim Gray, alguma coisa assim. Só que ele tá vivo, né, no segundo episódio. Então, mas aí é que eu te pergunto, quando ele aparece no fim que ela fica gritando, o enfermeiro também tá vendo ele? Ou é só ele, ela? Não, ele tá vivo. Vivaço? Aham. Mas a mulher lá do Mega Evil da instituição não reconheceu que ele tinha morrido, falou pros alunos e tudo? Mas tá vivo. E aí a Lucy morreu fica para o viver. Episódio inteiro, meio como se... Ela fica tendo visões da cena que a gente viu, né, que ele solta a mão dela e cai no penhasco. E o que eles falam pra ela é que ela pegou uma pedra e bateu na cabeça dele até ele sangrar. E aí ele sobreviveu, mas porque as pessoas ajudaram ele, conseguiram retirar ela de cima dele. Tirando ela de tá... louco. Um gaslight, né? Ela tá lá o tempo inteiro. Ele tá vivo. Aí no final do episódio, ele lembra, o Cam lembra, que ele, na verdade, o que aconteceu de verdade. Que ele caiu do penhasco. Mas que ele também não sabe como ela tá... Quando eu segurei sua mão, tá você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco. Mas como é que ela bateu na cabeça dele até sangrar, não sei o que, e ele aparece andando no corredor no fim do primeiro, super de boa, sem nenhum machucado? É, porque no final do episódio, ela fazendo na academia, malhando bíceps, e aí ele começa a ter a visão, assim, das coisas que estão acontecendo, e a partir daí, de repente ele bota a mão assim na cabeça, e na tem uma coisinha de sangue, ó. Vou até aqui, ó. Que ele tá malhando pra poder ficar forte. Pra ser um anjo bombado? Lógico. Pensando que é bagunça, anjo. Se padres podem harmonizar, porque anjos não podem malhar, né? Exato. Quer ver? Fala. Olha lá. Ele tá malhando. E aí ele vai começar a ter flashbacks do que aconteceu de verdade. Será que é de triângulo amoroso? A coisinha vai ficar entre os dois? Com certeza. Olha lá. Ele lembra que ele soltou a mão. Nossa, uma cena cafonérrima. Aí ele vai lembrar que ele caiu. E que ela, tipo, tentou ajudar ele realmente. Aí ele bota a mão na cabeça e ele vai ver que tá com sangue. Inclusive, eu tive a impressão dessa cena que ele tava querendo cair, soltar a mão nela. Uhum. Eu também achei que ele queria se matar. Foi que ele caiu acidentalmente. Eu também. E aí, no final, tem isso que o Zanon falou, do triângulo amoroso. Que ele lembra, aí ele vai na biblioteca atrás dela, aí ele abraça ela. Nisso, o menino chega, o outro lá, o Daniel, chega, vê eles dois abraçados, aí fica com a cara de não gostir lá. Chegou, aí ele fica com a cara de não gostir, e aí o Cam dá uma olhada assim, meio pra ele. Peguei tua mulher, safado. Sei lá, fica com a cara de não gostir. Aí termina assim o segundo episódio. Bacana. Né? Aí. Mas ainda tá muito obscuro, né? Se a gente vai. Porque, tipo, a gente sabe, pelo pouquinho lá, pelo filme de 2000 Pererel, que tem essa coisa da relação com os anjos. Mas eu acho que. Tudo bem, saiu os episódios todos juntos, tá? Mas. Ah, tá, eu fiquei intrigado. Eu vi o primeiro e pensei em ver os outros. Eu ia ver até o segundo antes, mas não consegui, eu acho. É uma série jovem que é só, sabe, tipo, depressão e gente sendo gaslightada. Não tem nada que me prenda do tipo, quero entender, porque, sei lá, é tudo tão triste, todo mundo tão na barra, na posse. Acho que faltou ela ser produzida na CW, que aí ela ficaria um pouco mais teen, mais jovem. Pois mais é, mesmo. Exatamente, ia ter umas farofinhas no meio. Ia ter um pouco sem camisa, na hora que ele ia cair sem camisa, esfregando sangue pelo corpo, né, e cara... Até tem, né, o menino anjo Akineko lá, tirando a camisa pra fugir, mas... Aí... Mas eu, assim, como Zaneide, eu também fiquei um pouquinho intrigado... E eu acho que eu vou continuar vendo, né? Eu já vi dois, aí acho que eu vou assistir o episódio 3 pra ver se finalmente eles dão um rumo pra série. Que me faça dizer assim, ah, tá, é isso aqui. Porque até agora tá tudo muito vago, você fica muito esperando, tá? E agora? Porque é sempre aquela coisa assim, nossa, a conspiração. Ai, tem alguma coisa acontecendo de errado aqui. Por que essas pessoas são super misteriosas? Mas nunca vem de fato pra gente poder ficar ciente do que a gente tá vendo, entendeu? Então, basicamente é isso. Mas é isso. Então, né? Então, se a gente voltar a assistir, continuar assistindo, a gente fala mais em breve sobre... Veja o do Paul Wesley, viu, gente? Só o Léo assistir essa bomba. Vai nem achar esse filme do Paul Wesley mais. Uhum. Ah, que isso, grande Fernando Andrade. Porra, agora sim. Menino, pra gente encerrar esse podcast, então, eu vou deixar as honras da casa pra Leózio falar do grande hit aí, né, derivado de Pure Falls, né, que é Exploited. Mas, gente... Essa grande peça cinematográfica. Pulou nosso momento estrela da casa. Nossa... Ah, verdade, né? Vocês querem falar disso, né? Então tá bom, vamos falar em Estrela da Casa, então. A gente fez uma intro de Estrela da Casa e ignorou. A verdade é que o meu sistema não absorveu esse programa, é como se ele não existisse. Como tá bom. Mas e aí, meninos? Falem sobre Estrela da Casa, o novo reality show da Globo que estreou nessa última terça-feira. O Big Brother, né? Com cantores pra Globo não ter que pagar pra Endemol. O Valor está fazendo mais um Big Brother, né? É isso. Ai, gente. E aí, amigos? Vocês que realmente gostaram bastante desse grande hit. Gostaram é uma palavra muito forte. Podem não ter gostado, mas engajaram bastante, né? Márcio Zanon, antes de estrear, ouviu todas as músicas, fez um breve review das canções. E aí, meninos, é com vocês. Brilhem. Ai, gente. Vocês sabem, eu já tinha falado que eu gosto muito da proposta do confinamento fit música, né? Não gosto tanto do estilo BBB que Boninho tá fazendo, mas a gente aceita. E aí assistimos o primeiro episódio, eu e Zanon nas trincheiras, né? Lutando contra o hate do grupo do Logado. A gente, e, gente, o Logado é de casa, né? Porque só fala de esporte naquele lugar. Foi uma farofa tão maravilhosa primeiro, porque assim, o povo começou a inventar picuinha do nada. Tipo, de repente alguém com um grupo falava: ai, fulano tá falando disso, não sei o que, vamos ter motivo pra votar até o final. Falei, meu anjo, vocês estão no primeiro dia, vocês tinham que estar gritando uhul, se divertindo, né? E aí um querendo aparecer mais que os outros quando libera instrumento, que é todo mundo cantar, e aí, peraí, alguém toca pra mim, não sei o que. Eu falei, gente, maravilhoso. Não, mas assim, o Boninho é tão ridículo, né, que ele fez esse reality de convivência, porque os caras estavam pensando, ai, quem que a gente vai votar? Gente, eles são cantores, eles deviam estar preocupados em como é que vai fazer as músicas, divulgar o show, sei lá, alguma coisa, não em quem que eles vão votar pra eles fazerem um grupo. Acho um pouco esquisito, né, pro reality de música. É porque acabou que deu a impressão que, assim, eu acho que eu vi muita gente comentando assim, ah, até parece que esse povo quer cantar de verdade, com certeza vão ser influencers e tal. Eu acho que grande parte, por mais que queira ganhar uma visibilidadezinha assim, tá afim de fazer música. Eu acho que o perfil dos participantes é bem de quem tá querendo seguir nisso. Mas eu acho que por ser na casa do Big Brother, por ter essas dinâmicas igual a Big Brother, eu acho que eles acabam entrando lá, tipo, mais felizes de estar na casa do Big Brother do que estar no reality show de música. Sim, também tem essa percepção, é que não parece que eles estão ali pensando no cantar, tipo assim, os caras entraram com cada um já tinha uma música. Eles sabiam dessa. Por que você não mostra? Eles não mostram assim a pessoa no canto lá, fingindo, fazendo tipo uma coreografia da música pra meio que viralizar pro povo de fora ver? Sim. Mas eles nem, porque pelo que a Ana Clara falou no programa de quarta, né? Que foi o seguinte. Eles gravaram tudo que já vai ter, inclusive esses covers que eles estão escolhendo agora, já gravaram antes. Então, já tem 8 músicas gravadas lá. O programa em si vai ser só workshops, né? Nesse momento aqui agora, enquanto estamos falando, tá rolando uma prova do Kawai, que é tipo meio a ponte do rio que cai, né? Sim. Que o Kawai voltou a ser a plataforma de vídeos curtos. Quem tá correndo nesse momento aqui é a GLS. Qual deles? A Gay Novinha. Ah, a Gay Novinha. As netas da Pabllo. É isso. Tá aqui não, fazendo uma assim, prova que é tipo igual o Big Brother. Deixa a minha crítica, muito coisa desse coisa, porque tem várias, né? Mas eles podiam ter feito uma coisa se eles não gravarem as músicas. Eles passam. Eu achei que esse ia ser. Eles iam ficar lá uns 2 meses e cada semana eles iam trabalhar numa música, e você ia ver esse processo do estresse deles em fazer música com alguém. Aí uma semana ia, sei lá, eles iam inventar, a semana ia ter um feat. É, você tem que fazer a dupla. Essa semana você tem que escrever uma música pro coleguinha no ritmo dele pra ele cantar. Sei lá, achei que ia ser uma coisa, não que ia ter prova de resistência. A Nashville da vida real, né? É. É, eu também achei que ia ser algo mais eles, tipo, fazerem as performances lá e tal. Porque tem um monte de clipe pré-gravado e vai passando, mas ok. É mais fácil tá. No... Porque assim, não, é nem, não tá nem tendo visibilidade. Então se ele tivesse lançado na internet normal, ia dar na mesma, né? Porque ninguém tá assistindo essa merda. Exato. E tanto que até eu pensei que era isso, que essa semana, ontem, acho que foi ontem, até tá viralizando de novo no Twitter o coisa do Fama, né? Aí colocaram o momento do Dan, lembra da CJ do Dan? Aí o CJ Dan, na casa, assim, a CJ tava dormindo, uma coisa assim, e o Dan tava lá escrevendo uma música e tal. E aí ele chega e fala, olha, eu fiz uma música pra gente cantar, vem aqui pra escutar. Aí ele toca, canta pra ela, que é o Esse Amor, que eles fizeram sucesso depois com a música na dupla, né? Então é bonitinho o jeito que foi feito, porque você mostra a construção da música, como é que é apresentada, eles ensaiando. E nesse reality não tem nada, porque já tá tudo gravado. Mano, vamos ver assim como é que desenvolve. Eu confesso que quanto mais eu fui ouvir os participantes depois, mais tenho gostado de algumas musiquinhas assim. E gosto da proposta de ter originals e ter covers, né? Uhum. Porque, por exemplo, já temos o nosso marido Nick Cruz, né? O nosso loirinho trans aí, perfeito, fofíssimo. Já chegou. Né? E a voz maravilhosa. A voz muito boa. O estilo musical é aquele estilo que eu já fui mais simpatizante, né? Aquela música bem de humanas. Uhum. Que tanto ele quanto outro loirinho, Matheus Torres, tem. Que é aquela música que você fala assim, dá pra ouvir uma vez, mas dá pra ouvir várias. Matheus Torres estava em último lugar nas músicas ouvidas, né? Ah, é ruim a música dele. Nas originais ou nos covers? Pode ser. Nos covers. Ah, ele escolheu... E quem tá ganhando nos covers, você sabe? O Luca. Quem é o Luca? Ai, que inferno, já ganhou esse desgraçado. Mijão. Quem é o Luca? É o que fez. É o sertanejo. É o sertanejo, mijão. Que eu tenho que dizer que eu gostei bastante do cover dele no pedacinho que eu vi na terça-feira, né? Que eles botaram. Ai, que era o Cuida Bem Dela, né? Porque ficou igualzinho a versão original. Pega e se cuida muito. Teve o Mijo Gate, né? Com o Luca já na prova. É. Porque a prova tava na final Luca e Rodrigo Moreno Tropicana, né? E aí, Ana Clara tinha dito no início da prova, não pode ninguém ir no banheiro agora, beleza. Aí o Luca foi e mijou. Não, de resistência. Uhum. Luca foi dar uma mijão, que a Globo não pega, né? Porque as câmeras não vêm. E aí ele ia ganhar a prova e foi desclassificado porque ele contou pra todo mundo no dia seguinte que tinha mijado. Ah, achei que podia, né? Quase não falou nada, não sei o que, não ouvi. Aí ficaram. Aí falou, inclusive, acho que o Rodrigo mijou também. O Rodrigo falou, não mijou, não podia. Aí a Ana Clara entrou ao vivo e falou, Rodrigo, você mijou? Não. Então você é o vencedor, Luca, desclassificado. Ele, tudo bem. Aí o povo ficou o dia inteiro falando mal da porra do mijão do Luca e agora ele já tá cotado pra vencedor. Ah, pensei que você ia dizer cotado pra ser eliminado. Cotado pra não, ser já eliminado. Tá super popular, porque as pessoas são isso, né? Novo Davi. Então. Ah, e GLS ganhou, hein? GLS ganhou a prova, hein? Olha aí, vai ganhar. Mas vai ganhar o quê na prova? Se eu não me engano, ele ganha imunidade e pode indicar duas pessoas pra batalha. Eita. Menino, o GLS tá uma das minhas favoritas aí, porque já tem a icônica música da Alice aí no pique. E a melhor couve dele foi o dele, que foi A Meia-Noite. Eu achei que casou super bem. E hoje o GLS tava cantando com a gospel, né? Estavam fazendo um dueto. Gente, aliás, a gospel não gosto muito não, porque não é meu estilo. Mas a música original dela, que é, acho que é... O nome é... Cadê? Andar Contigo, é muito boa. E o cover também da música é muito bom. Só que, coitada, quem só que fala é a gospel? É a Lady? Lady Murilho. Ladybug. Não, Lady Di. Não gostei. Prima da Lady Di. Não gostei dela, não. Eu gosto muito da nova Bia do Brás, né? Nicole Luiz, que tem o hit aí da Garçom Dança Comigo e fez o cover de Flowers, né? Nossa, gente, péssimo, hein? Miley Cyrus chorando. Ah, mas ela tá melhor do que o Una X, né? Que replay é boa, mas foi fazer bem que se quis na versão depressão. Mano, me explica, porque ela mete um replay, eu achei que ela vai fazer, né? Uma música de viado, né? A vida inteira. Uhum. Ela me mete um bem que se quis na segunda semana. Eu ia entender o bem que se quis na terceira, quarta semana, depois que ela já tinha saturado o gênero dela, né? Mas não. Exato. É que assim, se eu acho, eu adoro bem que se quis. Porém, pra fazer sentido com a escolha dela, tinha que ser uma versão que valorizasse muito a voz dela, que fosse, meu Deus, olha que diferente, olha que negócio. E a versão mortinha, assim, que ela tá lá, sabe, morta, coitada. Morta pra mim. Morta pra mim. Uhum. Eu achei que até vinha, tipo, um dançante, né? Acabou bem que se quis, aí no próprio programa mostra bem que se quis. Gente, mas do nada. Quem me surpreendeu, que não, geralmente não seria o meu estilo, mas eu tô gostando bastante das escolhas, é Rodrigo Moreno Tropicana, né? Que fez a música também do Aí Se Eu Te Pego, Nova Geração, que eu achei excelente, é um piseirão, assim. Agora eu pego mesmo a música dele. Pega nem gripe. Eu amo, vai. Bichinho. Ah, é ele que fala que nunca namorou, né? Toda hora. Ah, então a Bia do Brás também, né? Sim. Muitos beijos do Brás nesse programa. Gente, a gente tem a icônica sertaneja indígena, né? A nova Isabelle. Na casa. Isabelle, né? Brega que só ela, né, gente? Nossa, o bichinho que se veste mal. Bicho. A nossa The Sim, né? Nova The Sim. A bicha usa todos os tipo assim, um brinco de arara com outro negócio de planta, com outro negócio de não sei. Eu falei, gente, mas escolhe uma informação, assim, né? 77 coisas no mesmo corpo. Pra agradar todos os públicos, gente. E tem a menina MC Maiara, que a personalidade dela é funk, né? Ah, é. MC Maiara. Ai, ai. Que ela e Califa já tava querendo se juntar, né, com o povo, né? Gente, o que é Califa? Você já ouviu a música de Califa do iFood? Do iFood? É, que ele fica. A música dele é. Ela faz não sei o que com a boca, pedir isso no iFood é uma coisa deplorável. Não é a Berenice? Então, Berenice é a que ele escolheu que era pra ser couve, mas é original. Mas tem a primeira dele que é Antares. Lugares. Parece uma música do Projota. É, aquele, ele é essa vibe, né? Uhum. Inclusive, tava vendo aqui que Antares é produzida por Papatinho. Olha aí, famoso, famoso. É. Era Patati Patatá. Ó, vou ler a. Um pedaço da letra de Antares aqui pra vocês verem que poesia que é. Eu pedi o entregador pra mandar duas pizzas e um pote de açaí. Dentro da caixa do iFood, mandei um recado. E aí, preta, vamos sair? Ela me respondeu dizendo que sim. Ah, gente, disse que também tava muito afim. Sexta-feira tem baile na comunidade e eu vou ficar de cantinho. De cantinho. De cantinho. Adoro. E aí tem uma hora que ele fala que gosta muito do que ela faz com a boca. Tomar açaí. É. Obviamente. O que ele tá falando. Obviamente. Unha. Mas aí, só vou de vocês, Nick Cruz, né? Não, então, gosto de Nick Cruz pela beleza, pela fofura, mas as músicas é aquilo que a gente falou, a gente vai fingir, tanto ele quanto o Matheus. Que eu gosto das músicas mesmo, é Gael e Nicole Louise. Uhum. Eu gosto de Gael, pra mim é o first, assim. Nick eu gosto, mas assim, eu acho que eu só vou engajar ele no programa mesmo. Não vou engajar mais ele. Uhum. É, eu acho gosto que... de Rodrigo também, com as músicas. Quem é Rodrigo? Rodrigo é o do Morena Tropicana e agora eu pego mesmo. Eu acho que é isso. E Nicole eu simpatizei com o Garçom depois de escutar 7 vezes. E, aí... e Replay, né, também com o Uno. Ah, então, Replay é legal, mas o problema é que ela meteu um bem que você quis, né? Aí fudeu o é, amigo. Daqui a pouco ela escolhe outra. Ai, ai. E são só 50 dias, né? Então, em outubro já acaba o programa. Graças a Deus. Outubro já acaba aí. Bom, a Clara aproveitar bem a participação dela no horário 9, porque acho que coitada aqui. É, e até o cenário que botaram ela, né? O cenário do BBB é super gigante, né? Do Tadeu. E pra ela... Não, pra e gente... Fósforo, né? É um programa de música de não sei o que eles não resolvem o áudio dela, que o áudio dela fica vazando, ecoando no meio da casa, pelo amor de Deus, faz direito. Nossa, o negócio tava muito bichinho. Ruim, tava muito ruim mesmo, cara, real, foi difícil, eu não tava fácil, o áudio da gata. Agora que eu acho que eles vão aqui dizer quem ganhou a prova, e o Viado tá hablando. Alguma coisa. Viado não apareceu muito, né? É. Nossa, tá, a cara dele em HD tá com uns poros gigantes, viado. Eu amo que eles botaram a televisão no estúdio, né? A televisão não fica na casa. Uhum. Na casa não, na sala, né? Que o estúdio eu não reconheci direito. Esse estúdio ficou em qual parte da casa do Big Brother? Na academia, eu acho, né? Eu acho que o estúdio era essa, que era a sala. Não, porque a sala tá lá. Aí eles colocaram um sofazinho, mas tem umas mesinhas também na sala. E a cozinha, a parte da cozinha da Xepa, eles botaram um sofá, né, também. A casa ficou um pouco diferente. Agora o GLS tá tendo que indicar as pessoas pro paredão. Mas já. Na verdade não é paredão, né? É a batalha. Outra batalha. Não, eu já achei bizarro também que é tipo, vai ter dois indicados que aí já vai o público salvar um, pra depois indicar mais dois pra essa batalha com três pra gente. É. É basicamente isso, né? GLS vai indicar que as pessoas... Boninho estragando que poderia ser um programa simples e bom, né? Ah, como sempre, né? E ele vai ter a desculpa de que o formato é inédito, menino, né? A gente indicou o Luca. É? Indicou o Luca pra batalha. É, Só que eu não sei como isso vai interferir, porque com certeza o Luca vai ser o Hitmaker, né? Mas o Hitmaker não tem imunidade, não. Ele pode ser indicado. Ah, então já foi. Bom. Quem vai ser a outra pessoa que a GLS vai indicar? Tá pensando pra caramba. Tá pensando a gata aqui. Quem vai indicar, pedindo desculpa. Normal, né? Ih, indicou a Isabela. Indicou nossa Cunha Poranga. Então, Cunha Poranga e Luca indicados aí. É foda que o Luca não vai sair agora, né? Se ele é hitmaker já. É, não vai mesmo. Não vai ganhar, não vai perder. Hoje não, hoje não. Hoje sim, hoje sim. Teremos. Mas Cunha Poranga falar mais? Não, tá ótimo. Aí? Ouçam aí, garçom, dança comigo. Apoie Nickzinho, né? O grande. Os homens se estudam fetichizando Nickzinho, achei maravilhoso. Falando que tem o corpo fibrado. Fibrado? Adoro corpo fibrado. Mas, então vamos falar então de agora sim, né? Do glorioso Exploited. Aí do Purity Fallverse, né? Graças aí a Daniel, a gente foi descobrir essa preciosidade. E aí, Leózio, conta pra nós. Menino, eu achei esse filme quando a gente foi ver Purity por conta do nosso ator querido aí. Eu não fazia ideia, porque eu só sabia que tinha umas webcams, negócio. Zan não viu primeiro, já avisou, né? Ó, gente, é putaria e viadagem o tempo inteiro. Mas eu não tava preparado pro quão baixo esse filme consegue chegar. Porque, gente... Assim, primeiro que ele é muito mal editado, né? Então você tem que ficar esperto pra entender o que tá acontecendo. Ele tem um outro ator de Purity Falls, que é o menino loirinho Jordan. Acho que ele fazia o deve indicar, o capanga, né? Lá. Pro outro, o Job. É. Isso. E esse filme, gente, ele começa assim. Vou até abrir aqui pra ver o nome das pessoas, porque senão vai ser difícil, né? Que é todo mundo igual também. A gente começa com o menino Brian, né? Que é o novo estudante da faculdade. Tá chegando pra iniciar seus estudos. Veiodíssimo. Ele é bem magro e seco. Aí eu tava conversando com o Luciano Guaraldo, né? Depois que eu postei minha review desse filme. O Luciano Guaraldo falou, ih, esse menino é da série Hilding Friends. Eu falei, entendi. Eu achei muito curioso que Brian chega na faculdade com seu irmão, né? Jacob, eu acho. O irmão dele vai deixar ele lá, né? Isso, o irmão fala, faria tudo pra estar na faculdade, que nem você, não sei o que. Só que o irmão mora na mesma cidade que ele, com a vozinha deles. Acho que é 20 minutos, né, que eles falam, porque é 20 minutos da casa. Então, é 20 minutos, você não vai mudar pra um alojamento? Dividir quarto. Mas é pra viver a full experience na faculdade. Olha, é a CCXP, né? É. E aí, Brian chega, já encontra seu novo roommate Jeremy, que é nosso querido Andrewzinho aí, o Daniel. Se pegando com a namor, né? Lexi Barbieri. Que é ninguém mais, ninguém menos do que Grace Florick, né? Tananana. E aí eu já vou adiantar um plot maravilhoso, que é Jeremy e Lex, eles têm uma amiga que é a grande ruiva de Burlesque, que é Janelle, né? E aí Janelle... fazendo alguma coisa, né, menino? Gente, ruiva tá possuída nesse filme, porque Janelle fica filmando a amiga dando pro homem cavalgando e atacando o DJ conforme vê o vídeo, né? Pois ela ataca de DJ vendo o vídeo que ela gravou da amiga, né? Pois só é. No Cowboy Carter. E aí o Brian chega, tem esse encontro com essa galera muito, muito oriçada. Povo tudo muito liberal, né? Todo mundo fala, vamos pra festa, tem homem, tem mulher, tem tudo pra que você quiser, não sei o quê. E aí ele encontra um pendrive, né? Da Carminha e da Nina. Que ele fala com o irmão dele, o pendrive tá meio corrompido, não sei o quê. Não veio a pasta oculta, né? E aí quando ele vê a pasta oculta, tem um monte de vídeo do menino Caleb. Fazendo canchiscan com palhaço, com gente chorando, bebê gigante, com todas as bizarrices que você imaginar no mundo. Sim. Gente, e cada vídeo que eu mostrava desse homem, eu ficava mesmerizado. Ele fica com uma mão na consciência e uma mão na calcinha, né? Sempre, sempre querendo tocar pra esse homem. E aí depois fala pro irmão assim, até parece coisa nojenta dessa, não sei o quê. Menino, me leva o computador com os vídeos de sacanagem pra aula, velho. Pra aula, fica botando alto lá com a professora. Olha, não foi um fone, um Bluetooth. Fica vendo vídeo de sacanagem na sala de aula, alto pra todo mundo ver, cara. Não, e uma coisa que eu achei impressionante desse filme é que, assim, né, ele se baseia todo numa coisa tecnológica, né, de que, estamos aqui vendo vídeos, não sei o quê. Mas em nenhum momento, nenhuma dessas crianças resolveu pegar a cara do menino, do Kangin Scan Caleb, jogar no Google Imagens e ver quem era. É, porque a gente tem o menino lá, o glorioso menino... Jacob, né, pra poder ser a Chloe. Uhum. Jacob fala assim, vou fazer uma busca aqui nas redes sociais, isso aqui. Eu falo, gente, Google Images. Eu jogo a cara do homem, ver se ele pelo menos tá vivo. Uhum. Porque ele supõe o filme inteiro que o cara morreu, porque ele vê num dos vídeos o assassino mascarado indo atrás dele, né? E aí ele fala assim, porra, Calebinho, não sei o quê. Só que... E eles vão criando esse mistério durante o filme, porque Danielzinho fica recebendo várias mensagens do homem mascarado, né? Uhum. Vou te pegar! Você tá me ignorando! Vou acabar com essa bagunça! Toda hora ele recebe a mensagem assim. Sim. Muito assustadora. Né? Não, inclusive esse filme é tão bizarro que, tipo, tem uma hora. Porque, assim, pra gente entender o que tá acontecendo, a gente tem que fazer um salto, tem que voar, né? Como diria Glória Perez. Porque tem uma cena que o Brian chega no quarto dele e vê o homem, o suposto morto, Caleb. Começa a se agarrar com o morto. Aí você fala, tá imaginando coisa, né? No dia seguinte, ele tá acordando com o roommate dele, que é Danielzinho, Jeremy. Aí você fica assim, dormiu com um enxergando o outro, o que que aconteceu, né? Ou foi drogado, não sei. Aí no fim era só isso mesmo. Ele tava alcoolizado, né? E aí ele fez aquela questão de... Aquela questão não, ele... Como é que é? Somatizou. Ah, é. Né? Tudo somatizado nesse filme. Somatizou que ele tava ali atento no moço da webcam. Uhum. E aí ele viu em Danielzinho que aproveitou o momento ali de fragilidade de seu roommate, né, pra... Sim. Eu achei uma pena não ver a cena com o Danielzinho agarrando ele, né, só ver o outro. Eu também. Lugar, mas fazer o quê? Aí a gente tem uma cena mais tarde em que, né, a vilã, figura vilanesca do filme manda... Porque, assim, metade desse filme é esses meninos, um deitado na cama, assim, de ladinho, e o outro na mesa, né, digitando. E aí o vilão manda uma mensagem dizendo, me chupa agora, não sei o quê. Aí ele vai e começa a agarrar o menino, pô, eu tenho namorada, não sei o quê, isso não te impediu antes, querido, e tal. Enquanto isso, o vilão também tá mandando mensagem pra Alex ir pro quarto na mesma hora que os meninos estão lá se chupando. E sim, filmando na webcam, né, Danielzinho sendo chupado pelo outro. Ah, é, porque toda hora todo mundo vê a webcam acesa e... Exato, mundo... ninguém liga que essa webcam tá sempre no vermelho. Ah, só a Ruiva que percebe uma hora. Fala, Ruiva... Sendo que Ruiva, você acha que ela armou tudo, né? Que ela fala, hackearam meu computador, não sei o quê, vazaram os vídeos da minha amiga. Sendo que Ruiva tava pesquisando na cena anterior, como fingir que hackeei meu computador. E eu descobri o vilão quilômetros de distância, né? Porra, mas como não, né? Que fica passando esse menino do Oclinhos toda hora na TI, consertando os computadores dos outros, com a cara de psicopata foda. Exato. O tempo inteiro. E dando em cima da Alexi, né? Querendo acabar com o Danielzinho. É, que todas as cenas dele são isso. De computador. Ele fazendo computador, Alex pedindo pra ele ver o computador, não sei o quê. E eu confesso que quando não era ele, eu falei, ué, gente, mas não pode ser só isso. Né? Né? Não pode ser só isso. Porque esse filme, ele é todo esquisito, mas eu acho que o clímax dele é um surto tão grande, assim. Nossa. Né? Sequências de ação, assim, de deixar pro Tifaz um chinelo. Exato, viado. A professora vestida com a lingerie, sensualérrima, salto alto, com um trabuco correndo, dando tiro nos alunos, e o meu Deus do céu, cara. Viada, a Ruiva tem uma hora que o homem vai atrás dela, enfia um taser no olho mágico da mulher, arranca o olho dela, e depois ela tá boazinha no final do filme. Todo mundo tá, né? No fim do filme, todo mundo de boas. Todo mundo ficou perfeito. Aliás, fica aí, né, para os cientistas de plantão, se tem como você dar um taser no olho mágico na porta. No olho mágico, gente, perigoso. E queimar o olho, sabe? Pois é. Gente, mas esse filme ele é um susto o tempo inteiro, porque o povo tá sempre se masturbando, vazando vídeos uns dos outros, tocando vídeo, uma loucura. E aí quando chega essa parte, porque assim, a gente descobre, né, a gente passa um tempo achando que Caleb tava morto, o homem da Khan, até que Caleb aparece não só vivo, como brigando no, na luta greco-romana lá com o Danielzinho, e Danielzinho mandando a porrada nele. Daniel especializado, né, em wrestling. Em wrestling, né? Porque ele é lutador de wrestling no Port Falls, e aqui é a mesma coisa. Exato. Ele, inclusive, usa o mesmo uniforme nos dois filmes. Eles gravaram na mesma diária. Amo. Ele podia fazer um vestido com aquela roupa, né? Uhum. E a gente descobre que Caleb não só tá vivo, como ele tem uma grande rixa com o Daniel. Eles eram da equipe, não sei o que e tal. Aí a gente tem o primeiro momento M-Tape de Danielzinho, que é uma cena bem horrorosa, que é ele contando pra Alex e pra menina Brian que ele foi estuprado por Caleb. Um dia que eles chegaram de uma competição, não sei o que, Caleb deu umas drogas pra ele, e que ele ouviu a voz de outra pessoa lá dizendo, vai lá, acaba com ele, não sei o que. Aí você vê que era professora, né? Sim. E tava lá junto com o Caleb fazendo esse favor pro seu aluno. E aí ele tem toda aquela história, nunca contei pra ninguém, não sei o que, me senti muito envergonhado e tal. E a gente descobre que Daniel, então, foi atrás de Caleb ameaçar ele com a roupa lá do assassino por conta disso que aconteceu, né? Aí você fala, ué, mas tem algo que não tá batendo, porque o assassino aparecia, pegou o coelho de Caleb, ameaçou, matou o coelho na frente da cana, não sei, que é uma coisa super horrorosa. Danielzinho não ia fazer isso, né? Não. Mas aí vai rolando, de repente... E aí Ruiva começa a ficar super detetiva, né? Que ela vira a melhor amiga de Brian, depois que o Daniel dá um soco em Brian, quando o Brian vai chupar ele na frente de Lexi. E aí Ruiva fica, deixa ele em paz e não sei o que. Você pensa, gente, Ruiva tá armando muito, né? E aí quando o Ruiva leva a taserizada no olho, você vê que não foi o Ruiva também. É, aí você fica, ué, mas gente, e agora? E aí vai Daniel, Lexi e Brian atrás de professora. A professora tá lá com seu hobby de seda, né? Com sua lérima. Seduzindo. Sim, atirando em todo mundo. O Danielzinho começa a brigar com ele mesmo, vestido de assassino, né? Que você não sabe bem quem é. Daqui a pouco, o menino do óculos aparece do nada na cena do crime e fala assim: chamei a polícia, tá tudo bem, meu amor. Abraçando o Lex. Eu fiquei, ué, exato. Onde que esse menino saiu, garota? Ninguém se estranhou? Aliás, você não achou bonito a cena que Daniel conta pros meninos, né? O que aconteceu com ele. E aí, tanto Lexi quanto Brian abraçam ele, assim. Amiga, eu achei que poderia ser bonito se o filme tivesse alguma, né, alguma noção de como trata esse assunto, né? Porque que ele foi jogadíssimo. Jogou o plot ali, falou, vamos meter um estupro aqui pra chocar. Exato. E ele começa a socar a parede, tipo assim, ela fala, você tem que contar pra gente, ele, eu não passo, pá! Eu passo, eu falei, gente, mas de onde surgiu essa atuação, né, visceral? Visceral. Visceral, por que não dizer visceral, né? Pois é. Gente, aí a gente tem, né, porque a gente achou que todo mundo morreu, né, o menino Daniel leva uma facada no meio do peito. O coração, né? Isso, a outra menina levou um monte de tiro de trabuco, a Ruiva. Só Alex e Brian estavam numa boa, mas aí passa um ano, tá todo mundo bem. Né? Tirando professora. É, a professora partiu dessa pra uma melhor. E aí Brian, Danielzinho começou a namorar Brian. Isso, uma fofura, chegando de mãos dadas na escola, não sei o quê. Do nada, né? Vira um filme que era sobre um casal gay, né? Exato. E aí Lexi, que passou um ano namorando o menino do óculos, que ela não estranhou que ele aconteceu apareceu na casa do nada. Depois de um ano que esse menino conseguiu esconder o segredo, ele deixa o computador dele espelhando as mensagens dela tipo, em cima do balcão. Não, gente. Isso é demais pra mim. E aí ela começa a mandar as mensagens, começa a ver as próprias mensagens, aí tem uns flashbacks do filme inteiro, e ela fala, não acredito, será que fui usada? E aí o filme acaba com ela sumindo com esse micro-ondas, com esse laptop. E aí o menino do óculos saindo sem roupa, assim, super sensual, magrelíssimo. Gritando. De toalha, chorando. Falando, Lexi, cadê você? Lexi! Ai, ai. E o resumo da história é, nunca confie no nerd gostoso, né? Então. É isso. Uma barra, né, amiga? E assim, Caleb não tinha nada com nada, era só... Aí a gente descobre que o menino do óculos obrigou Caleb e a professora, com suas ameaças, a estuprar o Danielzinho, só porque ele era afim de Lex. Ele era o grande vilão real oficial, né? Sendo que assim, a professora devia o quê pra esse assassino mascarado, que ela nem sabia quem era? Aparentemente nada. Ah, então ela era chantageada com alguma coisa também da escola, né? Ela era psicóloga da escola? Não, ela era professora. Sim, professora de astrologia, astronomia. Então, aí ela era chantageada com os vídeos da webcam que ela aparecia toda dominatrix. Ah, é verdade que ela fazia dominatrix e aparecia o homem com a pica mole pentelhuda. Isso, eu adoro. Eu adoro que esse homem tá uma hora se masturbando freneticamente. Aí dá dois segundos, ele dá um passo pra trás e já tá lá molão de novo e fala, ah, preciso me reanimar. Confesso que achei esse homem da cão gostoso. Não, ele é gostoso, assim, todo mundo, né, mas... O filme é todo tão, tão horrível assim que não dá nem pra você achar nada bonito. Ai, que maravilhoso. Complicado, né? Mas assim, pela farofa, pela crocância, né? Responsabilidade zero, porém, o resto... Gente... Entreteu bastante, né? É, tipo, todo mundo é viado, o irmão... Tem uma hora que o Danielzinho vai beijar o irmão maconheiro também e fala, é, amiga, serve que você me deu muito boa, não sei o quê. Todo mundo é viado, todo mundo transa o tempo todo, né? É um negócio, um perereca, né? Ah, isso a gente não pode reclamar, né? E... Inclusive, Ruiva fala assim, né? Quando vê a foto de Caleb, que descobre todo mundo que ele tá vivo, ela fala, ah, a gente estudava muito junto, de repente tá lá Caleb, pá, dela. Verdade, né, menino? Macetando como que ele vai te pegar. Inteira, né? E quem não comeu, ele fez webcam. Exatamente. Gente, tipo assim, o homem não tinha um cliente normal, né? Que só ia lá bater uma com ele. Não, tinha que ser sempre cheiro pé, enfia um dedinho, uma coisa assim. Uma bexiga, né? É, da bexiga, meu Deus do céu. Ai, ai. A Maria da bexiga do Caleb. Nossa, da bexiga pra mim foi muito engraçado. Eu ficava rindo. Podia ser um filme só mostrando as bizarrices da Khan, né? Já aí, sim, a gente vendo todos os vídeos da Khan. Não, e aí, no fim, o Danielzinho guardava o pendrive que tinha prova contra ele mesmo, do vídeo que era corrompido, no quarto dele. E aí você fica se perguntando qual motivo, razão ou circunstância que vai levar alguém pra fazer isso, né? Guardar um pendrive que pode prejudicar você mesmo. Pois é. Aí você fica pensando, né? Mas nada fez sentido até agora, porque faria, né? Agora. Por que vamos procurar sentido nisso, né? Exato. Exato. E é um filme super curtinho, né, menino? Uma hora e meia, né? Ah, não precisava demais, né? É muito curtinho. É um episódio, mas eu tenho que dizer que me diverti. É um episódio de Fallen. Eu tenho que dizer que eu me diverti bastante. Eu também. Me diverti bastante. Eu fui o primeiro a assistir. Na hora que eu assisti, eu falei, gente, vocês vão adorar, só tem viadagem e putaria. E não estava errada, como sempre. E é um filme mais ousado que Purity Falls nas cenas, né? E tem sangue, né? Também. Tem sangue, tem bunda, tem pinto mole. Tem sangue. Quando o Daniel recebe a facada, ele sai sangue dele. Não fica sem nada, como Purity Falls. Não, mas a menina leva a exercitada no olho e o olho pula pra fora. É, mas eles tinham uma verba maior pra poder fazer os efeitos, né? Fazer o sangue. Gente, então, e a personagem avulsa, que era a menina que ficava na entrada da loja de conserto de computador, que eu achei que ia servir pra alguma coisa. Ela ficava lá só sendo humilhada por todo mundo que passava. Ruiva 2, né, menino? Tava só lá. Então, gente. Vou fazer aqui coisa, várias, né? Piadas. É o Ruiva Verse, né, menino? A gente só sabendo aí que... Não, eu não imaginava que quando falou de burlesque a gente ia abrir o né? Pois o RCU, né? E aí, gente, infelizmente, esse filme não tem no Brasil no stream, né? Vocês vão ter que dar uns pulinhos aí pra achar. Não tem. A George, né, falou que se usar VPN dá pra ver no Prime Video dos Estados Unidos. Prime, né? Eu fico pensando, né? Que ponto chegamos que as pessoas estão usando VPN pra ver o Prime no, em outro lugar? Ah, é, amigo, não vou julgar porque... Amigo, não vou julgar porque quando eu fiz minha maratona, minha última maratona de Amazing Race, eu usei VPN porque no Prime tem todas as temporadas do Amazing Race. Eu usei. Porque eu penso que usar VPN é um negócio tão trabalhoso que eu preferiria baixar. É, não, umas coisas mais novas eu acho que faz sentido, mas uns negócios mais antigos que você não consegue, porque esse filme a gente achou super fácil na, na locadora virtual, né? E tinha bastante seed também. Você mandou pra mim, eu não consegui abrir o link que você mandou, aí eu achei depois, foi no RBG, achei. Aí, mas é um filme tranquilinho. Inclusive, a versão que eu baixei, as mensagens de texto estão tudo em alemão, não fazia ideia do que era, porque eles não botavam na legenda a tradução. Complicado, hein? Maravilhoso. Aí, alemão dual language. É, eu tive que botar... Tive que botar tradução no Google Translate pra ver essas coisas. Eu tive que botar sombra na legenda, né? Porque na hora que aparece o quadrinho do chat lá do menino, né? Fica tudo branco, e a minha legenda é branca, não dava pra ler nada. E todo mundo é divertido. Branco também, né? Quê? Todo mundo é branco. Mas eu confesso que achei bem divertido, amigos. Foi divertido. Mas acho que no geral o Purity Falso é mais crocante. Ai, não sei. Ai, também fiquei confuso agora. Não sei. É que Purity Falso. Eu acho que Purity Falso me chocou porque eu não imaginava que ia ser uma história sobre uma cafetina. Mas eu acho que você imaginava que ia ser isso? Não, também não. Ai, não sei, tô confuso. Mas quando, quando você tomou uma rolada na cara nos primeiros 5 minutos de filme, você falou, é por aí que vai, né? Então, pelo menos nesse aqui eu tive um material, um pinto mole pra trabalhar, um pinto mole, mas pelo menos teve alguma coisa, né? E eu preciso que esse menino Brian, que vocês acharam muito gostoso e tal, gente, ele tava muito precisado de tomar uns copinhos d'água. Porque ele não só é todo seco, todo veio, todo tal, como ele tem uma olheira funda, parece que ele não dormia nunca. É uma possibilidade. Quem que eu tenho certeza que ele não tomou água pra gravar cenas desse filme. É o menino principal. O principal. Ah, mas não achei muita coisa. O Edu que gostou, eu não achei muita coisa, não. É, achei que você tinha. Não, ele era passivo, né, gente? Ele era passivo, não ia me atrair pra passivo, ok? Ok. Não, eu achei ele muito, muito, muito veiudo. A veia muito saltada. Falta de água. Pode ser. Se hidratem, meninas. Eu acho que o melhor do elenco ainda é Danielzinho mesmo, porque ele tá bem tchutchuco. Até porque o range da atuação também é profundo, né? Sim. E Danielzinho é aquele fortinho meio baixinho, né? Você vê que ele é mais baixo que o outro, tá? Tem um apelo. Ele é. Ele é bem piquitito. Bem, concentrado, bem piquitito. Né? Ativos baixinhos, sim. Né? Mas acho ótimo. Acho muito bom. Mas fiquei feliz, achei esse filme divertido. Eu vi tanta coisa chata no final de semana que esse pra mim foi um hit real. Foi o seu hitmaker. Foi a estrela da casa. Farofas assim, né? Tinha que ter um filme farofa por semana. Eu acho. A gente podia começar a fuçar esse filme. Mas engraçado que o Torrent é que tá servindo pra gente os filmes mais divertidos da semana, né? O Torrent que tá levando pra gente. A gente pode o quê? Já que a gente viu esse por conta de Daniel, a gente vê o próximo que tenha um dos atores desses. Ah, não seja sim, por isso, uma cor, tipo uma corrente, né? Isso, é, do mal. Do mal. Do mal. Ó, já isso achei foi. Aqui, 666 Tim Warlock. Quê? Que é com esse menino que fez o Brian. Não, que era o menino do Pinto Mole. Ah, não, é o outro do Pinto Mole, acho que ele já é... Deixa eu ver, acho que é esse Colin Bates. Colin Bates? Ou não é? Ou é o Spencer List? Ô, Léo, ele é pinto mole, mas não era, pelo menos não era cinza, né? Ai, graças a Deus, gente. Tava cansado de pinto cinza. Ele tem aqui, ó, esse moço que fazia o Tommy, ele tem um filme chamado A Bruxa do Bosque, do ano passado. Bom, quem que é Tommy? Quem é Tommy? Quem é Tommy, gente? Tommy, né? O moço? O Cancan? O Canxiscan? Não, é Caleb. Caleb. Ué, então quem é Tommy nesse filme? Não sei, acho que você inventou agora. Tá inventando série personagem. Tá inclusive, Caleb tá aqui de barba no IMDb. Bastante. É, nem parece ele. Mas tem que ser um filme que tem a baixaria, tem que ver umas coisas assim. É, então, ó, viu aqui que chama Katie's Mom. A capa dele é umas pernas abertas e um menino nadando no meio das pernas. Meu Deus. É, auge. Ó, temos aqui filmes mais itens semelhantes aqui no Exploited, né? Tem aqui filmes semelhantes. Aí tem aqui Google Boy, O Projeto. Boa. Tem That Is All, Retake. Tem Truth. Ah, esse aqui acho que parece bom, hein, menino? Vou mandar aqui mandar o link pra vocês. Esse aqui parece bom. Acho que esse aqui vale investir. Vamos fazer uma análise de trailers. Uhum. E aí... Mandei aí no grupo. Nossa senhora! Gente! Quem que é esse aqui? Do nada. Tá no filme, esse moço? Não, mas é. Eu vi no IMDb na sugestão de filmes parecidos. É de viado, pelo que eu tô vendo. Sim. Um thriller psicológico. Os demônios. Que mostra os demônios de cada um. Ah, subi Caleb, ó. Depois de um encontro na internet, Caleb que sofre. Ixi, borderline vai ser barra pesada, não quero. Se apaixona por Jeremy, é tudo nome repetido. Tem esse aqui também, que é o Caleb sucumbe ao Ai, a mãe com problema mental. Ah, não, vai ser muito barra pesada. Até parece que um filme com essa capa vai ser barra pesada, mas vão jogar isso. The Swimmer. Exato. Gente, olha só. Gente, é com Shampoo Lockhart esse filme. O dos nadador? O Truth. Ah. Ai, não. Ai, de esporte. Não quero logado esportes. Ah, vai ser muito olímpico. Só já quer juntar o grupo logado esportes e logado mais 18 que vai ter. Não, mas amiga, mas olha o conteúdo. Ai, mas é nadador. Não tem nenhum bonitinho, não. Tem uma moça no sovacão. Aham. Uh-huh. The Swimmer. Deixa eu ver. Qual que era o primeiro título que você tinha falado? Primeiro título? Era um título muito bom que você falou no começo. Um da bruxa. É, foi depois da bruxa. Go. Gogo Boy Projeto. Gogo Boy Projeto. Acho que ia ser. Manda aí esse aí pra gente ver como é que é. Gogo Boy O Projeto da Minha Vida. Mandei. Vamos ver esse. The Goldock Project. Cara. Nossa, a capa foi feita no Canva, assim. Mas parece ser tipo um doc. Um homem de máscara. Mais apaixonado, persegue um Google Boy de Nova York com o pretexto de fazer um documentário sobre eles. Sobre ele. Com os rapazes se conhecendo apenas como Doc e Go. Ah, não, muito conceito. É tipo o primeiro episódio de The Bear. Adoro. Um Reels. Maravilhoso. Tem que ver se povo aí. Ah, vê se alguém aí assistiu que tá ouvindo, se tem algum filme farofa pra nós ver. Não, seja bom. Não inventa qualquer coisa. Seja bom, que é a parte complicada, né? Seja bom nesse nível que a gente tá assistindo. É, tem muitos tweets imbecis e tal. Ah, tá. Entendi. Então tá bom. Nossa, eu tô vendo aqui o vídeo de Miranda Lebrão emocionada recebendo a ligação. Ah, é, mano. Olha. Falei pra vocês, né? Toda a thread do histórico dela pra ir pro Global. É, ela contando a historinha toda. Como me tornei Global. E como vai ser a primeira eliminada? Não sei, gente, se ela é a primeira eliminada. A Pob. Pelo menos dois looks ela mostra. A Pobzinha, bichinha. Precisa não ficar arrasando com a Pobzinha. É ruim, gente. Podia ter mandado NASA. NASA e Chuchu? Podia ter mandado uma outra, mas também não tem muito o que mandar, né? Se a gente for parar pra ver. Tinha Betina, né? Podia mandar bot, é. Não, mas eu acho que Betina podia estar como risco pra ganhar, né? Eles mandaram que não ia ter chance de ganhar. Foi Miranda do top 4. Ah, que horror! Isso é verdade, ué. E Helena? Ah, não tem visto. Não, Helena podia também ganhar, né? Nem ela, nem Juliana Floss. Tem visto. Merda. Ai, vamos então aqui pros comentários da última edição do Logado Cast. Que a gente falou de A Madame de Pretty Falls, né? Manual de assassinato para boas garotas e muito mais. Vamos começar aqui então com Henrique Simão. Né? Lançou aqui um, abre aspas. Lanço Sonatina 2 quando você lançar um episódio de Seriadores. Fecha. Zanon Márcio, agosto de 2024. E ele conclui com: não estou vendo Sonatina 2 na Amazon pra eu comprar. Carinha. medo. Gente, mas é o que eu falei lá no site do Twitter, que vieram me cobrar. Eu estava medicado, porque eu estava doente. E aí eu falei coisas que não podem ser levadas a sério. Então, entendi. Entendi. Mas vai vir aí, gente. Entre 2024 e 2028, eu juro que sai. Cara. Até sair Avatar 5, sai. Uhum. Né? Boa. É uma boa média. Próximo comentário aqui de Raíssa Vaz, dizendo: o mais curioso nos muquiranas é que nenhum deles gosta de tomar banho, lavar roupa ou usar sabonete. Então, muquirana igual a fedorento. E ela termina dizendo: eu não gastaria um minuto assistindo essa novela colombiana, mas ouviria toda semana no Logadinho. Ah, você não seguiu essa novela? Ah, ela tá aqui na minha lista, mas eu não consegui ver mais nenhum capítulo, amigo. Ela não tinha no banco de série pra marcar, né? Eu pedi pra acrescentar. Não tinha ela. Pedi pra acrescentar. Falei, ué, gente, assisti 5 capítulos, tem que marcar lá. Minhas coisas. Eu. Próximo comentário da mais vagabunda do clube, né? Do grupo, Jorge Albuquerque. Botou carinha sorrindo, aquela carinha gritando, falando assim: a cereja do bolo do episódio foi vocês reagindo ao trailer de Feios. Já tem que virar quadro fixo. Ah, quando tiver coisa boa, a gente reage. Quando não tiver, não tem como reagir, né? Essa semana mesmo não tinha trailer legal pra gente olhar. Mas assim que saiu o trailer da 21ª temporada de Grey's Anatomy, com Miranda metendo a mão na cara de Catarina, fica milhões. Aliás, é o momento que eu tô mais ansioso pra ver dessa premiere. É, Miranda metendo a mão na cara de Mama Avery. Eu quero ver se o cartão dela vai ser desativado, né? Porra, só que falta, né? Próximo comentário de Dan Leite, dizendo: rindo muito com a parte do Muquiranas BR. A propósito, vocês esqueceram de comentar que o momento mais nojento foi o marido pondo a boca pra encher a boneca inflável do lixo. Carinhas vomitando. Amo. Próximo comentário de Cassiano Pires, dizendo: o logado é a parte favorita do meu domingo. Coração vermelho. Fofo, fofo. Próximo comentário aqui de Vini Castro, né, lá da terra de Leózio, Brasília, dizendo: andando com meu doguinho, 11 horas da noite, escutando o logadinho. Ri horrores com o Serena, mas você também é. Insira uma palhaçada aqui. KKKKKKKKK. Garoto, 11 horas da noite, sai com o cachorro, cuidado. É, fui preocupado também, Brasília, tá perigoso. Com fone no ouvido ainda. Onde não tá perigoso, né, menino? Essa semana não vou conseguir ver o terror do conceituadíssimo Chalamere. KKKKKKKK. Vou esperar os livros comentarem pra ver se vale a pena o ingresso. Menino, eu esqueci, eu assisti esse filme. Do Xamalã, do Ximbala aí. Né? Mas eu, na semana que vem eu conto. Na semana que vem eu conto, eu prometo. Ah, mas já fala se vale a pena ou não. Menino, até a metade do filme, ele é bem legal. Bem, bem, bem legal. E esse filme do Shyamalan não tem aquelas viradas que as pessoas estão acostumadas, né? Uhum. O grande twist. Ele vira, assim, a história. E aí, da metade pro final, ele, assim... Como você mesmo disse algumas vezes nesse programa, a gente tem que fazer a Glória Pérez e voar, né? Porque o filme fica bem esquisito depois da metade, assim. Até a metade ele é bem legal. Mas eu não acho um filme ruim. Ele é um filme nota 6, 6,5, assim. Você acha melhor ou pior que o da filha dele, que você falou que era estranho? Ah, é melhor que o da filha dele. Porque eu achei o da filha bom. E nesse filme ele coloca um pôster do filme da filha dele, né? Ele coloca um pôster da... Qual que é o filme da filha dele mesmo? É o da Cota Fênix, Observadores. Eu vi alguém falando no Twitter assim: nossa, ele lançou esse filme só pra lançar a carreira musical da filha. Eu fiquei assim, hã? É, da outra filha dele, da Aishana. Ele tem duas filhas. Mas é só porque é no show dela? É, porque ela fez um álbum de músicas originais só pra poder lançar. Nesse filme? Gente. Sim, eles gravaram o show todo como se fosse um show real. Meu pai, o show do filme é todo gravado como se fosse um show. Só pra lançar a carreira musical da filha. E é boa? Ela canta direitinho. Eu acho que ela canta direitinho, essa Leica. A Xana é a diretora. Carpenter. Sim, essa Leica é Knight, né? Essa Leica Knight. E o Josh... O Josh... Hartnett. Como é o nome? Hartnett tá ótimo nesse filme. Ah, ele mostra algum talento? Ah, ele mostra. Ele fica descamisado. Ai, gente, esse homem é um sabor. O maior é velho instagramável de Hollywood. E tem a Alison Pill também nesse filme, né? Alison Pill é a esposa dele. É a esposa dele no filme. Mas aí acho que o final é meio esquisito. Principalmente a cena. A cena final é bizarra. Mas acho que é um filme bacana, assim. Pra você ir com os amigos, comer uma pipoquinha. É de boa. De boa, de boa. Mas também é aquele negócio. Ah, eu vou esperar pra assistir em casa. Também super apoio, acho honesto, tá? Próximo comentário de Gabi Fernandes dizendo: meninos, excelente episódio. Notícias e Amenidades sempre uma delícia. Eu não iria ver a novela colombiana até assistir um episódio inteiro de pé, enquanto minha mãe via deitada na cama. Daí, resolvi assistir o resto. É muito característico da América Latina e isso pega muito no nosso coração. O filme da Madame de Pretty Falls não verei, porque ele jamais será tão bom quanto a narração de vocês. E amei o Dona Jacutinga. House of the Dragon está lá, gente. Esse final não deu pra mim. Menino, falando em novela, você viu que teve reunião de elenco de blogueirinha feia hoje? Primeira passagem de roteiro? Eu vi. E você que viu é que todos os funcionários da Dia, né? Uhum, e você viu que vai ser a primeira novela ditada, né? Porque a blogueirinha mandou o áudio para as pessoas e aí eles fizeram o roteiro lá da novela. Sim. Exatamente. Mas só achei nossa mãe que, vai ter drag box no elenco também, né? Ai, achei chato. Já baixinha, né, menino? Nossa, chatos. E vai ter só 6 capítulos, né? Ah, é? Só 6? Mas, gente, novela. Sim, são só 6 capítulos. Deve ser de 6 capítulos de episódio 5. Ah, é uma mistério, né? Olha, se tratando de blogs, eu não duvido. Mas contrataram um bom galã, né? Pra novela, né? Pra fazer bonito, par com ela. Moço. Ele é bonito mesmo. Igor Cosso, se eu não me engano. Ah, Igor Cosso é o... Era o filho de Juliana de Doni em 10 Mandamentos. Bedaléu. Ah! Isso, falaram que ele tinha feito novela da Record mesmo. Fez, fiz muita chamada dele. E ele vai ser o par romântico de Blogs da Feia. Então, hit aí. Estreia mês que vem, setembro, né? Estreia em setembro, esse grande hit. Próximo comentário de OEA, dizendo: quando o pessoal da Casa do Dragão tava no Leblon de Westeros, a história era mais dinâmica e melhor estruturada. Mas aí a segunda temporada virou uma novela da Glória Pérez e se complicou. O desenvolvimento do Cole ficou tão bom, pena que o mesmo não pode ser dito com o do Daemon. Queria que Baela tivesse narrativa própria e não só fosse coach dos outros personagens. Essa série me fez chorar com a morte de animais imaginários de CGI. Amo ela. Tentei assistir Mikan, mas ela é insuportável. Não consegui. Eita. Garoto. Isso. Mano, lá lançou a brabíssima, né? Machista, né? Lançou a braba. Falou chatinha demais. Próximo comentário aqui. De Charles Rodrigues, olha, retornando para comentar, dizendo: eu fiquei muito surpreso com vocês comentando Devolva Minha Vida, pois eu também assisti os primeiros 5 capítulos e o ritmo dos acontecimentos é alucinante. E o sofrimento de Mariana aumenta a cada cena. É, Mariana sofre mais que a Ju, né, menino? Pô. Sofre mais que a Ju, sim. Próximo comentário de Dani Araújo, a nossa mãe, né? Assim, hoje é inclusive aniversário de Jennifer Lawrence, né? Fazendo 34 aninhos aí. Parabéns, Janice. A maior de todas, que é a mãe também, né? Bum. Sim, e a música. Dizendo: oi, assisti Deadpool e curti muito. Prometeu galhofa e entregou. Só aquela vilã que era muito fraca e tinha hora que dava pra ver a emenda da peruca dela. Mas achei o melhor de todos da franquia. Sinceramente, Sasha está muito exigente. KKKKKKKK. Menino, isso é uma coisa que eu não sou exigente, né? Vi o filme do Mickey. O filme do Mickey. De terror. De terror. O filme Guerra Sem Regra, que é o que a gente falou do Cavill, foi o esperado. Tiro, porrada, bomba, sem grandes plots. Eita, sem grandes. Quem me dera ter glances do Andy, né? Bem, sessão da tarde. Quanto a Manual das Boas Garotas, lemos os livros e muita coisa não é fiel. Deixaram a... Como é que é o nome da protagonista, menino? Chloe. Piper, né? Não é Chloe. Não, Chloe não, garoto. É Pipe. Lembrei, Pipe. Deixaram a Pipe mais chata e burra. Aquela festa na caverna não existe e o confronto do traficante faz mais sentido no livro. É pior, e o pior, é que a própria autora participou das gravações e sugeriu essas mudanças, que piorou tudo. Ainda tem mais dois livros, nem quero ver o estrago futuro. Beijos, e Alice perguntou se não vão comentar Minions e Cobra Kai. Então, Minions é uma coisa que a gente não assiste assim, né? E acredito que deve ser o meu favorito 4. A gente não tem costume de ver, mas quem sabe. E Cobra Kai, só eu assisto. E dando uma breve avaliada nessa primeira metade, primeira parte da temporada final, foi bem legal, foi bem legal. Foi, assim, como é que eu posso dizer? As viradas, né? Achei meio apelação esse negócio de ter o passado obscuro do Sr. Miyagi. Então, mas interessante. Quero ver o que vai acontecer agora no torneio, agora que a Tori virou de lado mais uma vez. Mas quando estrear a segunda parte, em novembro, eu faço um resumex pra Gloriosa Alice. Mas gostei da primeira parte. Foi boa, foi boa, foi boa. Cumpriu e entregou. Próximo comentário aqui de Amanda Aparecida dizendo: bloco de amenidade sempre icônico. Novo reality da Globo de música, acho que não vou ver pelo formato mesmo. Gostava de Ídolos quando era os bagaceiros, quando tinha só gente que cantava, não tinha graça. Tomara que renovem PLL, porque sempre será hit no meu coração. Pôster de feio, estava igual de Divergente. Fiquei com medo de embarcar nessa. Vem com a gente, vou me embarcar. Essas pataquadas de ex-BBB sempre rende. Risos, risos, risos, risos, risos. Quando vocês falaram, eu não me liguei. Mas depois que colocou a música, eu saquei que história é essa da menina da bota. Batalha de influencers parece mais interessante que o novo reality da Globo. E é mesmo, sinto informar. Manual de Assassinato das Boas Garotas assisti e achei bem mais ou menos. O final de temporada que não foi, podia ter terminado mesmo no sétimo episódio. No caso aqui é House of the Dragon. Eles quiseram terminar prometendo que ia ter guerra, mas terminou num grande vem aí que não dá pra gente comprar. Mas todas as cenas de dragão valeram a pena. Só faltou uma finale e só de falar no Bran, eu já fico com raiva. Ele terminar sentado no trono de ferro é uma das maiores injustiças do mundo das séries. Bom. Próximo comentário de Marceline Souza dizendo: dá pra reeditar toda essa temporada de House of the Dragon pra ficar mais dinâmica. Tem muitas coisas boas, mas o negócio ficou meio solto. E na hora que Sasha falou, plante uma semente, eu completei com um de abóbora. Tô passado com a novela na velocidade 2x. O povo gostou da novela colombiana, hein, menino? Será que vale a pena assistir mais uns capítulos? Será? Pra contar? Vamos ver, né, menino? Próximo comentário de Júlia Caldas, direto da Holanda. Maravilhosa. Tava sumida, Ju. Não some não, hein? Uhum. Dizendo: nossa, eu tava entediada e vi tudo dessa série da menina e o assassinato. Mas é péssima mesmo. E a resolução do caso, absurda e boba demais. Final de House of the Dragon foi super sensual. Beijo, gente, e coração vermelhinho. Beijo, Ju. Não some não, hein? Queremos aqui você no próximo. Próximo comentário e último comentário de Levi Ventura. Também maravilhoso, sempre aqui dizendo: acho que esse Estrela da Casa vai ser uma bomba. Mas assim como o Léo, eu quero que o programa seja bom pra eu gostar dele. Uhum. Como vai ser esquema de voto popular, a chance de no final só sobrar a gente que canta coisa duvidosa, acho que pode ser difícil acompanhar. Amo que do nada vocês estão contando suas preferências da categoria de filmes de amor intenso. Essa novela colombiana é que a gente fala sobre review de tudo, né? Filmes e séries. Gente, mas que hora vocês estão falando isso que eu não lembro? De amor intenso. Acho que a gente só comenta dos atores, né? Eu não lembro de falar preferências. Acho que a gente também só falou dos atores. Não falamos nada de massa, assim. Essa novela colombiana que o Sassi descreveu já foi tanto plot em 5 capítulos que me pergunto quanto mais vai ter nos outros 50 e tantos. Aposto que o Sassi vai ver tudo. Não vi. Boom. Na sua cara. Olha esse último filme que vocês assistiram aí, hein? Drogas Pesadas, que foi o Grootfall. Imagine Exploited. Olha, esse é maravilhoso. Fiquei me perguntando por que o Sasser não leu meu comentário no programa passado. Mas depois entendi que escrevi o comentário no Word e não joguei no site. Então, por isso que eu não li, né, menino? Imagina. Se tivesse lido, ia ser estranho, né? Ia ser um problema, né? Se tivesse sido lido o comentário que ele não enviou. Eu teria hackeado, igual o menino vilão de Exploited. Não, bacana, né? Igual a menina tampa com esparadrapo no filme. Ai, que maravilhoso. Mas, então, lembrando que você pode deixar seus comentários no Spotify. Agora apareceu pra mim a área de comentar no Spotify. Ficou bem legal. Então, você pode deixar seu comentário no Spotify, no site, no Twitter, no Telegram, onde você quiser deixar. O importante é comentar aqui, tá bom? E você também pode apadrinhar aí, a partir da menor cotinha, no patreon.com/logado2gs. Esse grande site maravilhoso aí. E você pode nos apadrinhar. Então vamos para merchan e despedidas, começando com ele, Márcio Zanon, que é o cara da Malhação. Gente, a mesma de sempre, tá? Me segue lá no Twitter, Instagram, oba com Zanon. Sonatina 2 vem aí em 2029. Já aumentou. Aumentei um ano. É isso. Beijo. Maravilhoso. E a ele, né? O rei do som, Léo Oliveira, agora. Mexendo de despedida. Gente, sei que já falei isso nos três últimos logados, mas tá vindo aí, sede brincando de padaria, né? Sou frango, você é espeto. E é isso que eu tenho pra dizer. E eu sou um podcast, essa é a cast, hein, de Alien. Voltou aí pra pressionar os anões na nossa sonatina. Quatro horinhas! Quatro horinhas, eu e Erika dissecando toda a saga, 45 anos de saga Alien, preparação pra Alien, Romulus, que eu não sei ainda se a gente vai querer fazer, porque tem que o filme ser bom, né? Então, estamos na dúvida, o filme já estreou, já vou ter visto provavelmente quando esse logado sair, aí eu dou um retorno pra vocês. Iconic apenas. Amo. Ah, então, estamos chegando ao final desse belíssimo podcast, espero que vocês tenham divertido, que você tenha curtido. Mais uma vez, digo aí, deixe seus comentários, também é muito importante pra gente. Siga a gente nas nossas redes sociais. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau, garçom. Eu quero falar. Eu tô com... flashback starts, I'm standing there on a balcony.